e com o Santos no ar. Ah, isso aí não vale. Estádio. Ah, se sou eu. 97. O estádio é bom barato, hein? Estádio. Au, au. 97. Agora com vocês. Au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra. O show é com vocês. Au, au, au. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, você merece extra economia. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tá no ar, Estádio 97. Boa tarde, pessoal. E aí, beleza? Coisa linda. Ei, coisa linda. Estamos aqui, balançando de um lado, balançando do outro. Ele balança, mas não para. Tique. Chama o síndico, hein, Ale? É, rapaz. Coisa foi feia, hein, Ale? Eu vou aproveitar, rapaz do céu, esse espaço, se vocês me permitirem, porque eu preciso fazer um pedido de desculpa formal. Na verdade, é um pedido de perdão. Perdão. Me perdoa, isotônico de cevada, gelo vioral, alegria líquida, Photoshop líquido, porque muitas vezes, depois do churrasco, eu acusei você, minha querida e amada cerveja, de ter passado mal. E agora, depois dos últimos acontecimentos, correto? A gente descobriu que a culpa é dela, da carne, essa maldita. Papelão. Não é? Bem. Papelão, hein, cara? Tá, ele não me vê mastigando papelão. Que papelão, hein, cara? Que papelão, hein? Quer dizer que o boi tá fazendo um papelão, hein? O boi tá fazendo um papelão, hein? Cara, que fita essa parada aí, né, mano? É louco. Que coisa, hein? Porra, mano, mas que não tinha mais nada pra misturar na carne, RG. Papelão, velho. Papelão. Estômago embrulhado, né? Hã? Estômago embrulhado, né? Você tá vendo? É isso que eu tô Quantas falando. Quantas vezes você foi... você foi muito bem, foi feliz demais ali. Mas eu acho que o que estraga aí a fita durex. Agora eu vou te falar uma coisa, assim, olha, eu vi o RG no navio esse fim de semana, você comeu muita carne, velho. Eu comi de tudo, cara. Você comeu muita carne, velho. Eu só não comi aquela comida japonesa, o resto... E a gente bebe pra ficar ruim, né? Se fosse pra ficar bom, tomava remédio. Você foi surpreendido, é lógico, com um compromisso profissional e não pôde embarcar no navio. Sim, eu fui lá pro Rio de Janeiro abraçar amigos. Exato. Mas eu fiquei acompanhando ali nas fotos, no grupo. Qual foi a reação de Dona Encrenca quando você comunicou, não vamos mais no navio? Olha, ela... Sabe o Felipe Melo? Quando fica bravo? Sim. É mais ou menos por aí. Eu tô tentando dar maciada agora na fera, mas não vai ser fácil não, viu? Dona Encrenca, a senhora não sabe o que a senhora perdeu. O que perdeu, né, velho? Não fala isso. Foi um fim de semana impressionante. O que perdeu? Apesar de ser um navio do Energia na Veia, programa que vai no ar, vai ao ar das 7 às 10 da manhã, todos os dias. E ela ouve 7 às 10, agora até às 10. Mas o ouvinte do Energia Nova, o ouvinte da rádio como um todo, o ouvinte do estádio, né, cara? A gente só tem a agradecer mais uma vez pela participação dos ouvintes que estiveram lá. Muito. E vou te falar, agradecer também aos profissionais, os DJs que fizeram as festas, todos os DJs que tocam no Energia Nova, fizeram um trabalho fantástico. E também, vou te falar, impressionante, os shows. RPM Capital Inicial. Paulo Ricardo, Fernando Deluque, do RPM, mas o tecladista, Luiz Schiavon, da parte do Capital, o Dinho, os caras arregaçaram, a banda, foi impressionante, 2 horas e 20 de show do Capital. Foram 2 horas e 20 minutos. E a galera pedindo mais, velho. E todo mundo pedindo mais. Inclusive, a gente ficou muito feliz porque o Dinho fez um post maravilhoso sobre o show. Legal. Sobre o evento. Você viu quando ele chegou no palco? A surpresa, o espanto dele, velho. Galera louca, mano. Louca. Agradecimento especial à produção dos dois, do RPM, do Capital. Um abraço pro Binho, a galera toda que participou. Porque tem um pessoal que trabalha de bastidores, holds, técnicos. É, que a galera não sabe. É, né, o pessoal não sabe. Olha, uma galera nota 10 das duas bandas. Pessoal, nota 10, muito obrigado por tudo. Olha, muito obrigado a todos os clientes, todos os ouvintes, todos os participantes, todos que fizeram shows, as festas. Foi tudo muito legal. Samuel, fiquei surpreso e... Você tava lá, né, velho? Inclusive a sua neta. Sim, mas aquela eu... pimpolha que a gente via de fralda. Pequenininha no Bourbon, você viu? Que é isso, velho? É, o tempo passa. Tava ali já, mas 18 anos. É, 18 aninhos. Mas eu queria fazer um registro de um lance muito legal, cara. Acho que o Bá também encontrou com ele, ele encontrou com o Bá. No restaurante, um ouvinte com a família. Aí o cara veio e falou: pô, gente, sou seu fã, parabéns, quero tirar foto. Até aí, normal. Aí ele vira e fala assim: tô vindo de Salvador. É? Porque eu escuto o programa de lá e ouvi a promoção do navio e veio de Salvador pro navio. Eu falei: porra, aí você vai falar? Não, vai falar o quê, né, mesmo? Gente, não, realmente é um a gente. Louco. Eu acho que tem rádios que tem ouvintes. Mas a Energia 97, ela tem fãs. Isso é muito legal. Cara, essa ligação que a Energia tem com os ouvintes é fantástico. É isso mesmo. A gente tem uns produtos que o pessoal curte demais. É, meu. Muito louco, cara. Uma pena que você não possa ter ido, viu, Ale? E pior que cada vez que eu via lá o Instagram, abria as fotos e os vídeos do grupo. Abria com cuidado, né? Porque agora tem a pegadinha do gemido aí, tá derrubando muita gente. É, tem uns programas que não tomam muito cuidado, sim, né? Essas coisas, sim, isso aí é perigoso. Falta um controle. Cuidado aí, com o gemido, ele é perigoso, acabou. E tem uns caras que são insistentes em mandar isso, enche o saco, isso, né? Isso. Aí cada vez que eu abria uma postagem de vocês... Quando convém! Cada vez que eu abria uma postagem, eu tomava uma pancada da Dona Encrenca. Eu, esse fim de semana, eu apanhei mais do que pandeiro na casa do Ronaldinho. Brincadeira. Falar a verdade que eu sofri, viu? Tá, mas se ela gosta de flashback, nesse sábado nós teremos a festa do Energia na Veia, na Áudio Club. Sim. Já está convidada. Você... Ela gosta, tem que... Mais ela que você, né, Ale? Sim, claramente, né? Ela tem que gostar de flashback porque todo dia lá em casa tem um Vale a Pena Ver de Novo, né? Ah, entendi. É isso aí, nesse sábado, então, festa do Energia na Veia, na Áudio Club. Uma semana depois do navio, a gente já vem e arrebenta com uma festa. Black Box, a atração da Dance Music dos anos 80 e 90. Vocês vão curtir demais. Os ingressos à venda no ticketfacil.com.br. Mas agora o papo... E só pra encerrar, Maninho, você é um... Sim, sou portador de muitos e muitos e muitos e muitos abraços pra você. Muito obrigado, RG número 2. Agradeço aí. A galera quer saber onde tá o mano, por que o mano não foi. Mano aí, eu não sei se eu errei. É que eu vomito, Não, eu disse que você tava cuidando... Pra todo mundo falando, esse lance de casamento, essa coisa, eu não falei isso porque seria desagradável, né? Você vai de vomitar, então eu falei, ele tá cuidando do casamento, não, eu passo mal, mas agradeço, RG, suas palavras. Eu sei que você... Diferente do Sombra, não é um canalha. Opa! É uma pessoa que... Quem não é canalha? É, o RG. Pô, o RG só pelo tempo de existência que ele tem já é mais. Pô, você tá jogando contra o patrimônio, que é isso. Eu jamais seria canalha com o nome. Tamo junto, mas... Meu menino, pô. Tamo junto. Agradeço aí. Mesmo não estando presente no navio do Energia na Veia, mas tenho certeza que a galera que foi curtiu demais mesmo, porque esse navio é um sucesso, velho. É, parabéns, minha namorada que deve ficar brava, porque ela gosta de coisas luxuosas. É, né? Fica brava. E não vai nessas boiadas, né? Imagina. É. Perdeu. E aí, Bento, vamos às manchetes do Estádio 97, oferecimento do Extra. Preço baixo no Extra, aqui você economiza. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Assista o Estádio 97 pelo facebook.com/energia97fm, facebook.com/energia97fm. Mande sua mensagem, participe com a gente ao vivo no nosso WhatsApp. 94-353-0150, 94-353-0150. 0150, chama aí, Bento. Aff. Vamos São Paulo, vamos ser campeão. Aí, Sombra, vamos lá. Eleito pelo Rogério Ceni, pior jogo do ano. Pior participação aí do São Paulo. Eu fiquei desesperado. É. Porque você ouvir o jogo pelo rádio é muito legal. É. Aliás, ouvir pelo rádio é sensacional, né? Antes de ver jogo pela TV, a minha geração acompanhava jogo pelo rádio. Sim. Então, pela TV você via, era um jogo de seleção, uma final de campeonato, e olha lá. Bom, muito mais fácil, claro. Mas aí, devido às dificuldades no fim de semana, em alto mar, etc e tal, porque é muito caro, né? Wi-Fi de navio é caríssimo, caríssimo. E então, por exemplo, vou acompanhar pelo Twitter, né? Porque demanda menos, né, do que você baixar dados de áudio e vídeo, né? Vamos acompanhar pelo Twitter. E você assistir o jogo pelo Twitter é uma crueldade. Todo mundo postando, nossa, que horror, nossa, que porcaria, nossa, como tá jogando mal. É cruel. Mas você fala, sabe, Ituano, 12 chutes, São Paulo, 4. Aí você fala, meu Deus. Mas é o seguinte, o Renan Ribeiro jogou muito, jogou muito. É. E talvez ele deve manter como titular contra o Botafogo, o próximo encontro. Ah, São foi Paulo. O Renanzinho lá? O Renan Ribeiro. Foi bem, a torcida elogiou, aquela coisa toda. Então, pode ser que, quem sabe, né? Tá aí. Renan Ribeiro. Só rodar agora, né? Fica como titular. Apesar do Rogério Ceni estar no mistério. Né? Apesar de ter aquele mistério ainda de quem vai pro gol, mas deve ser o Renan aí. Certo? Eu posso queimar minha língua, mas eu sempre achei que o Renan Ribeiro é o melhor deles. Achava ele melhor que o Denis. E do que eu vi do Sidão até agora, eu também não posso dizer que é bom. Eu acho o Renan Ribeiro, das poucas vezes que eu vi atuar, eu sempre defendi isso, antes mesmo do Sidão chegar. É que eu não conhecia o futebol também do Sidão. Fui aí no embalo do mano, que falou que é um dos 10 melhores goleiros que ele já viu atuar. Não, não foi isso que eu disse, mas ele é muito bom goleiro. Essa má fase dele não significa que ele realmente seja ruim. Mas ele tá em mau momento, isso eu concordo. Mas bom jogador. Então, agora, eu não entendo aí, né? O São Paulo... Você viu o jogo, Ale? Você pode me dizer, o Mano, o Ale, que devem ter visto o jogo? Sim. O Mano que não perde uma partida do Salve Tricolor Paulista? Eu assisto sempre que posso. É uma assim tiriça, como outros, uma tiriça outros jogos monstra. Também. Tiriça monstra? Nossa, uma manhaca monstruosa. E digo mais, se não, e essa é notícia boa para o torcedor do São Paulo, porque o que acontece? Eu gosto sempre de ver a metade da ampola cheia. Pegar certo. Uma ampolinha, sabe? Tá na metade. Tem gente que vê sempre que ela tá meio vazia. É verdade. Eu vejo que ela tá meio cheia. Essa é a notícia boa. Se não fosse o Renan Ribeiro, o São Paulo teria perdido o jogo. O Ituano criou uma série de oportunidades. Também porque a última linha de marcação do São Paulo para esse confronto tinha nada mais, nada menos do que Breno, Douglas e Bufarini no lado esquerdo. Quer dizer, isso aí é pra matar o papai, né? Que o Rogério quis poupar o menino lá, o Júnior Tavares, né? Falou que tá jogando muito. Ele entrou depois no intervalo, mas o Bufa já tá ruim no lado direito. Você imagina no lado esquerdo. Certo. Com o Douglas e com o Breno, quer dizer, foi um sofrimento o São Paulo mais foi uma vez. Foi pra testar o Renan mesmo? Foi, olha, e ele foi aprovado. Nossa, eu tô vendo agora uns lances aqui, tava vendo uns lances, realmente o Renan Ribeiro, grandes defesas, meu. Não, então, e aí... Se ele não continuar como titular de São Paulo, eu só posso entender que tem uma lógica para ser goleiro do Tricolor. Quem joga mal, continua. Quem joga bem, não continua. Porque ele jogou bem e hoje merece a titularidade. Agora, do que eu assisti pelo Twitter, né? Todo mundo falando assim que São Paulo, inclusive, foi dominado pelo Ituano. Isso, isso. O Ituano foi o melhor. Quando você fala em um time dominado, ele vai além de ser uma defesa ruim. Porque quem faz o jogo acontecer é o meio de campo. Verdade. Como que o São Paulo permitiu que o Ituano dominasse o jogo ali? O Jusilei, ele começou jogando como volante, ainda está um pouco fora de ritmo. Depois até ele foi para a zaga, né? Aliás, você vai explicar isso também, que eu não entendi nada, hein? É, o Lucão, ele foi inscrito... Mas jogou bem o Jusilei quando ele foi adaptado ali de zagueiro. É, mas ele... bem. É que ele tem o arranque de balsa, né? Sim. Isso aí complica um pouco. Mas eu queria entender uma coisa que a gente já discutiu aqui. O Lucão, ele foi inscrito no Campeonato Paulista, estava relacionado nesse jogo, e ele tem menos minutos em campo do que o Lianco, que nem foi inscrito. Ele não joga nunca. Quer dizer, mesmo quando tem um problema com vários zagueiros, a dupla que jogou já era reserva, né? Uhum. Breno e Douglas, e aí precisa de um zagueiro, também não é o Lucão. Então é uma coisa que me deixa com a pulga atrás da orelha. E aí, mas você não me explicou porque o meio de campo não, foi dominado. Vou chegar lá. O Jusilei lento. Thiago Mendes fez a sua pior partida nesse ano, com certeza uma das piores, com a camisa do São Paulo. O Cícero não funcionou. E aí fica da individualidade do Luiz Araújo e do Cueva, mas tentando decidir sozinho na jogada individual. O Prato também não foi muito alimentado, embora sempre joga com muita determinação, com muita vontade, mas a verdade é que as atuações individuais somadas a uma defesa precária, tecnicamente muito limitada, fizeram do São Paulo um time que deu raiva no seu torcedor, viu? Porque o lado esquerdo da defesa de São Paulo não costuma ser o problema, onde tem o Rodrigo Caio e o Júnior Tavares. Não, o titular de jeito nenhum. Vinha sendo sempre o lado direito, ora com o Bruno, ora com o Bufarini. Isso. E com o Maicon, que andava fazendo suas bobagens. É. E depois com, até com o Breno, quando também jogou fazendo bobagens. É um lado esquerdo muito forte, inclusive. É. Mas aí nas modificações, e aí assim, vai uma crítica à direção do São Paulo. O que o São Paulo quer? Quer brigar na parte de cima no Campeonato Brasileiro? Então precisa ter mais alternativas, precisa ter mais opções. Porque acho que essa queda do São Paulo, são 3 jogos sem vencer, né? Contando a Copa do Brasil. Eu acho que tem a ver com o seguinte, esse esquema que o Rogério Ceni adota exige muito fisicamente. É muita movimentação, é uma marcação muito intensa. E aí o jogador não adianta, não dá para brigar contra a ciência. Ele não aguenta nesse mesmo ritmo. E ele acaba descansando no campo. Para isso não acontecer... Faz o quê? Você roda o seu elenco. São Paulo não tem condição de rodar. Tem poucas alternativas. Principalmente no que tange a defesa e meio, né? Isso. Então, essa pro ataque linha... ainda até tem. Ataque pro tem. Ataque tem. Tem o Nen, tem o Araújo, tem o Gilberto e tem o Prato. Acreditando nessa boa fase do Gilberto, né? Sem Hilton ainda, né? Não, não, não, para. Isso é brincadeira. Não, Hilton é brincadeira. Não, mas fala. Não, mas enfim, não, tá, mas tá porque puseram lá. Pra você, não pra fui eu que pus. Pro jogador conseguir fazer o que o Rogério pede, ele precisa estar inteiro fisicamente, senão não vai funcionar. E isso tem acontecido nos últimos jogos, o São Paulo não tem conseguido jogar um bom futebol, e mais, né? Isso tem um reflexo, não é só por isso, mas tem um reflexo direto na presença de público, né? Sim. Foram só 11 mil, se você levar em consideração... 11 mil é um bom e velho tricolor anos 80. Então, mas já chegou a colocar mais de 50, claro. Depois mais de 45, foi caindo. Tanto que muita gente maldosa, nunca eu... Nunca, né? Tá falando que o Rogério Ceni no São Paulo, ali no Morumbi, é mais ou menos que nem a Xuxa na Record, só dá público na estreia, né? E outra, não foi você falar... que disse isso. Não, eu não, eu e não. E por falar em Rogério Ceni, tá dando mó que procô no Morumbi, o fato do Rogério Ceni não querer utilizar a camisa da comissão técnica que o São Paulo comercializou. Exatamente. Sim. O São Paulo vendeu pra um patrocinador aí a logomarca de estampar ali no peito da camisa da comissão técnica. A marca do patrocinador, e o Rogério tá se recusando a usar. Inclusive nesse jogo... um social, né? Inclusive nesse jogo, RG, a empresa que tá ali como patrocínio master na camisa do São Paulo, é a empresa que deveria estar na camisa da comissão técnica, não utilizada pelo Rogério Ceni. Então fizeram essa cortesia aí, essa... Um agrado. Esse agradinho aí, né? Essa abertura de pernas aí, para que exista um próximo acordo aí, porque a situação tá difícil. O São Paulo não tem o patrocínio master, então... Por enquanto tá vago o espaço ali, fizeram aí essa moralzinha com o patrocinador aí que pagou, se eu não me engano, acho que 5 milhões pro São Paulo. 5 milhas. Pra ter o uso da sua marca ali na camisa da comissão técnica. E é complicado, com todo respeito ao Rogério, eu acho que cada um tem o direito de optar pelo que bem entende ali em termos de investimento, mas a partir do momento que o clube, tá certo, que é uma entidade soberana, maior do que qualquer jogador, treinador ou qualquer pessoa, dirigente, presidente, enfim. O clube tem que estar sempre em primeiro lugar. Existe um acordo formal de um clube para com um patrocinador de que aquele uniforme teria que ser utilizado pela comissão técnica, o Rogério é funcionário do clube. Por mais moral que ele possa ter, numa escala hierárquica, ele ainda está abaixo da instituição, cara. Por que não usar? Uma coisa, Sombra, depois que o Rogério foi contratado como treinador... Aí aparece lá um contrato lá de uma empresa, o Rogério fala, não concordo com isso, ele tem o direito. Mas o contrato dele estava vigente e não constava nada. Agora, a partir do momento que fazem um contrato com o Rogério Ceni, em paralelo o São Paulo tem um contrato com uma empresa que patrocina a camisa da comissão técnica, cabe a ele utilizar. A mesma coisa, a rádio fecha aqui um contrato, vai, vamos fazer um evento, todo mundo com a camisa da rádio. A rádio fecha um contrato aí para um evento e todo mundo vai ter que utilizar a camisa da rádio. Eu vou me negar a utilizar a camisa porque tem um patrocinador? Tá errado, cara. Tá errado, eu sou funcionário da empresa. Ô, mano, que eu sou eu sou da mesma linha de pensamento que você entendeu? Eu sou assim, pô, vamos lá, tudo pelo... Pelo bem do clube. Tudo pelo bem, né? Agora, eu acho que isso, se existe algum problema aí, veja bem, eles assinaram um contrato recentemente, São Paulo e Rogério Ceni. Não é possível que isso não tenha sido previsto em contrato uma situação dessas... Sabendo que o clube já tinha um contrato com um patrocinador e que tinha o compromisso de estampar na comissão técnica, incluindo o técnico. Então, acho que é interessante entender o que prevê o contrato do Rogério. Não estou falando de mim, nem de você. Estou falando deles. Porque eles têm um contrato. O que prevê o contrato deles, né, para entender bem. Ah, mas será que na época sabia-se já disso? Ah, se sabia, por que não colocou lá? Olha, mas tem que usar a marca lá, etc e tal. Como que funciona isso? Então, claro que acho que cabe aí a direção do São Paulo de marketing, o departamento que vende, chegar e explicar, olha, não, com o Rogério foi negociado assim que ele tem que ganhar por fora, ou não, não foi previsto, falha nossa, falha de ambos os lados, não sei. Agora, lógico, se a rádio me dá uma camisa para usar, é meu pensamento mesmo, mas, cara, eu não posso querer impor o meu pensamento, né, dentro desse contexto. O Mano tá certo dentro da linha de raciocínio dele e você também, eu concordo plenamente, não é possível que o Rogério Ceni chegou lá para assinar um contrato e as cláusulas, todas elas, não foram colocadas na mesa. É. Não é possível. Mas agora, em linhas gerais, a gente não sabe exatamente o que reza o contrato. Claro. Isso. Minha impressão, como esse patrocinador, ele já passou pela camisa de outros treinadores do São Paulo, minha impressão, mas aí eu não posso afirmar, correto? Minha impressão é que o treinador foi avisado, ele poderia usar uma camisa com uma marca estampada. Minha impressão, não estou afirmando aqui, ok? Agora, em linhas gerais, é muito complicado para a direção do São Paulo ir contra uma decisão ou uma posição do Rogério Ceni. Eu imagino na reunião, que muitas vezes tem, dos diretores com a comissão técnica, e aí mesmo nessa fase em que o São Paulo toma muitos gols, chegou a ser... É, junto com o Linense, a pior defesa do Campeonato Paulista, estava muito exposta e tal, ou mesmo nessa confusão aí do patrocinador, porque todo clube precisa de dinheiro, São Paulo não é diferente. Claro. Né? Isso tá dando uma travada na negociação. Os diretores chegando pro Rogério falando: é, Rogério, a gente tá achando que o time tá tomando muito gol. O medo de falar. Não vai. Uhum. Eu acho que enfrentar o Rogério para qualquer diretor, é, Rogério, eu acho que você deveria usar a camisa do patrocinador. Ele, oi? Falou o quê? Não, nada, não. Não foi nada. Porque ele tem mais moral que o presidente. É. Mas, o Ale, você pega lá... Não deveria ser assim. O Palmeiras como exemplo. Independentemente de quem seja o jogador, pode ser o cara lá, Cobrão, Zé Roberto, pode ser talvez o principal jogador do time hoje, Dudu. Todos, quando vão sair do gramado, eles trocam de camisa. Fica um cara da assessoria de imprensa do lado do repórter que tá com a câmera ligada. A primeira coisa que ele faz aí, na hora que o jogador tá saindo aí, só com aquele coletinho lá, aquela camisa térmica que ele utiliza, ele já enfia uma camisa do clube no jogador. E todo jogador do Palmeiras, sem ressalva, usa a camisa. Não, mas porque isso... em qualquer outro clube, Sombra, o jogador muitas vezes sai, já sai sem camisa, mostrando a tatuagem, mostrando o mamilo pra câmera, enfim. No Palmeiras, não. O Palmeiras é exigência do patrocinador, não, mas concordo. Se utilize a camisa do jogo. Mas porque todo jogador, ele tem lá o tal do direito de imagem. E nisso, esse direito de imagem não pode ser jamais confundido com o salário. Sim. Porque realmente o jogador, ele é um manequim para as marcas. Ele é. E nesse caso, o Palmeiras, ele faz muito bem de chegar lá e falar: ó, veste aqui a camisa, filho. Você está recebendo para isso. Você está recebendo aqui. Viu, mano? Sim. Porque assim, os caras têm um contrato lá de CLT e tem uma outra parte que vai como direito de imagem. Uhum. Então, o jogador, sim. Agora, técnico também tem contrato de direito de imagem. Como que foi estabelecido esse contrato de direito de imagem de Rogério Ceni e São Paulo Futebol Clube? Essa é a questão. Vai que estão discutindo lá, Rogério e direção, sobre como é que vai ser isso, como é que vai ser pago, como é que não vai, entendeu? Tem tudo isso, tá vendo, né? Não adianta. Tem tudo isso. Agora, São Paulo vem pela frente, vai, pega o Cruzeiro. Parada difícil, porque o Cruzeiro tem ótimos jogadores no ataque. Verdade. Mas o São Paulo toma muitos gols. O São Paulo ataca bem, ataca. O São Paulo tem bom meio de campo também? Tem. Mas o Cruzeiro me parece um time mais equilibrado nesse momento para chegar numa Copa do Brasil frente ao São Paulo. É que parou de fazer, né? O problema do São Paulo não é que toma. Tomar, toma. Mas o problema é parar de fazer, né? Até fez, até fez. Sim, mas não tá... Não tava, tanto é que empatou. Mas não tava... Antes supria, né? Tomava... É aquilo que a gente discutia. Tomava um... Mas eu não acho que foi... Três. O São Paulo não fez um mau jogo lá em Natal. Em ABC. Não fiz um mau jogo. Eu vi o jogo. Não achei um mau jogo, não. Agora, esse de domingo aí, do sábado, que tá todo mundo falando, foi uma coisa tenebrosa, né? Agora, bom, daqui a pouco a gente fala mais de São Paulo também, estamos só nas manchetes, né? Tem bastante coisa pra gente falar, daqui a pouco a gente fala mais. Olha o caminho a seguir. Vixe, rapaz. Olha o caminho a seguir. Que enxurrada é essa? Só pedrada, né, amigo? Só pedradas aqui? Só. Meu Deus. Só pedrada. Por que tanto placar? Placar do Estádio 97 informa. Pô, até que enfim passou da Globo, hein? Caramba, cadê aquele time que passava quarta na Globo, domingo, transmitia até treino? O que tá acontecendo, hein? Pelo jeito o Brasileirão vai ser só domingo de manhã, hein? Ferroviária 1, Alain Mineiro. Fui eu e o Alain Mineiro, também foi o juizão. Corinthians 0, tá classificado, mas chupa aí, ó. Coringão arrumou um juiz pela Pro, é? Hã? Porra. Coringão arrumou um juiz pela Pro, seu Bento. Que coisa. Dois detalhes, né, ô, mano, sobre o jogo. Primeiro, sim, o erro aí do juiz, bateu na mão. E, pô, e sempre o ex, né? Todos os ex do Corinthians têm feito gol ultimamente. Né, os emprestados, né? Os imprestáveis, pra falar a verdade. Ó. É uma de porcaria, né? Rodriguinho aumentou seu vínculo e até dezembro de 2017, vai até 2019 agora, renovação aí do Corinthians. Foi mal, né, mano? Foi feio contra o Ferroviário, hein? Então, Bento, vamos lá, por partes. Que o Corinthians foi prejudicado pela arbitragem num gol irregular da Ferroviária? Foi. Porque na hora da cobrança do pênalti que aconteceu, porque o Fagner quase matou lá, aquilo ali não é falta, é tentativa de homicídio. É, o jogador da Ferroviária... Fagner ou estabanado, tá na cara, o cara é fazer aquilo, e direto o Fagner comete pênaltis assim. É, o jogador lá, o Alain Mineiro, ele bate o pênalti, a bola bate na trave, no rebote da trave a bola resvala na mão do Cássio, o que daria a condição do jogador fazer o gol se ele toca na bola lá. Só que o grande problema é o domínio da bola do Alain Mineiro. Ele domina a bola no bíceps, ou seja, no braço. Ou seja, o braço não faz parte da regra. Na prática do gol. Na hora que ele quiser fazer o gol, se ele domina a bola com o braço, ele tá cometendo uma atitude irregular. Mesmo isso daí... se ele tiver um belo bíceps como você? Mesmo se tiver um belo bíceps. Que isso daí não tá descrito na regra. Avaliação Mano Brown pro bíceps do Alain Mineiro. Ah, o bíceps do Alain Mineiro deve ter talvez ali uns 84% de gordura. Não é um bíceps assim de atleta, mas tudo bem. É, então, na condução da bola, na hora que ele vai dominar a bola para chutar novamente no gol, que existe o equívoco e que as pessoas ali, muitas delas, dizem não entender como o toque de mão. Mas é nítido, aquela câmera aproximada lá da Globo mostra que o jogador leva a bola com o braço. Então, gol irregular da Ferroviária. É, que o Corinthians foi prejudicado por esse lance da arbitragem? Foi. Rafael Claus. Mas não dá para atribuir a derrota do Corinthians a esse lance, cara. Se o Corinthians tomar um gol, uma coisa é você reclamar, falar, pô, Corinthians e Palmeiras, o cara errou num lance desse? É clássico, velho. É um jogo que as oportunidades são mais escassas. É que Palmeiras e Santos não foram tão escassas assim, né? Cada um chutou 15, 20 bolas no gol do outro. 36 bolas, né? Sim. Mas num jogo clássico, que é aquele jogo mais pegado, as chances tendem a ser menores. Agora, me desculpa, o Corinthians ele não pode se esconder embaixo de um erro de arbitragem para as partidas bizarras e bizonhas que tem feito. O Corinthians ele vem de 3 resultados ruins, fora essa derrota de ontem aí para a Ferroviária. O Corinthians ele empatou aí 1-1 com a Luverdense, um jogo da Copa do Brasil morto com o Farof, que o Corinthians fez 1-0 e poderia ter goleado, perdendo os gols que perdeu ali de forma patética. O Corinthians poderia ter goleado, não goleou, acabou cedendo um empate. E aquele jogo do outro final de semana também contra a Ponte Preta, que o Corinthians foi amassado pela Ponte. E aí acabou no decorrer do jogo conseguindo o gol de empate ali e conseguiu se segurar até o final da partida. Então, dentro de uma tragédia, a gente tenta sempre buscar algumas coisas que podem ser úteis. O Corinthians antigamente, ele estava vencendo aí por 1-0 e não estava criando tanto. Ele tinha praticamente 100% de êxito nas finalizações, porque o Corinthians criava pouco e a chance que conseguia entrar na área do adversário e marcava o gol. Hoje em dia o Corinthians está criando mais do que criava antigamente, mas ele não está conseguindo fazer os gols. Ele tem desperdiçado chances que ele não poderia desperdiçar. O Jadson perdeu um gol no primeiro tempo, que ele quis dar de biquinho, a intenção até foi boa, mas um jogador do quilate do Jadson deveria fazer aquele gol. Aí você vai falar, mas o goleiro pegou muito da Ferroviária. Desculpa, cara, com todo respeito ao goleiro da Ferroviária, mas foram lances ali para que o goleiro fizesse ponte, RG. Ou o chute era colocado mas era fraco e o goleiro ia lá e fazia aquela ponte lá pra sair na capa do jornal de Araraquara, ou então a bola era forte e era em cima dele. Tadeu. Então eu não vejo tanto mérito assim nas defesas que o goleiro da Ferroviária fez por causa da ineficiência da pontaria do ataque do Corinthians. É, o Carille já tinha comentado aí que o Corinthians perdeu muitos gols aí contra o Luverdense, que ele ia treinar mais forte, de maneira intensiva aí as finalizações, mas parece que não treinou. Esse jogo contra a Ferroviária, por mais que o Corinthians também já estivesse talvez mais relaxado pela classificação, porque a Ponte Preta acabou perdendo no final de semana para o Novo Horizontino, e isso fez com que o Corinthians já se tornasse aí o primeiro classificado do grupo. Mas não pode, RG. Porque o Corinthians hoje, ele não é um time que está todo mundo falando, ó, o Corinthians é um timaço aí, vai buscar qualquer título, e pode se dar o luxo de fazer uma partida ruim, que todo mundo vai falar, não, isso daí entregou de bandeja. Porque se tivesse valendo, o Corinthians teria se portado da mesma forma. Então, possivelmente, o time do Corinthians aí, ele tá com um déficit na parte de finalizações. É um déficit na parte ofensiva. O Carille aí precisa trabalhar, vai falar, ah, mas ele não consegue fazer milagre, porque o ataque do Corinthians tem Jô, tem Romero, tem Marquinhos Gabriel, tem Guilherme, tem Marlone. Mas com os jogadores que tem, o próprio Casim, com os jogadores que tem, tenho certeza que ele consegue fazer um trabalho melhor. Inclusive, cabe ao próprio jogador, ao término da partida, principalmente esses caras que atuam no ataque, os caras que gostam de chegar na frente do goleiro do adversário para poder finalizar, tem que insistir um pouco mais, cara. Tem que insistir, sim. Tem que, depois da atividade aí do treinamento, faz um trabalho específico para finalizações para poder aumentar a pontaria, o índice de acerto. Porque a coisa tá ruim, cara. Tá ruim. Tudo bem, Campeonato Paulista classificado. Agora vai cumprir tabela. Vai ganhar mais um jogo aqui, um jogo ali e beleza. Fechou o Campeonato Paulista. Mas dentro desses três próximos jogos... o Corinthians vai pegar o Red Bull na quinta, no final de semana é o São Paulo, cara. Todo mundo sabe que um clássico tem peso 2. E o Corinthians, por mais que tenha desfalques aí de jogadores também que vão estar nas suas respectivas seleções, brasileiro e paraguaio, o Corinthians ele tem chances de poder vencer o São Paulo, mesmo no Morumbi. Tem que aproveitar esse mau momento, RG, que o São Paulo vive, que o São Paulo também tá oscilando no campeonato, e poder ganhar uma moral extra, RG. Porque um time como o do Corinthians, que está sendo remontado, para muitos é uma incógnita, para muitos é uma certeza que é um time fraco, o que eu não concordo. Eu acho que o time do Corinthians pode buscar, não digo talvez o título brasileiro, mas que pode se classificar para Libertadores, eu tenho convicção que pode. O Corinthians ele tem que ganhar essa moral extra, tem que apresentar um futebol mais convincente, cara. E o molequinho foi bem? Entrou bem, RG, inclusive, é isso que eu ia falar. O Corinthians, quando ele sai, por exemplo, para jogar um clássico, o adversário tem a obrigação de te atacar também. Foi assim com o Palmeiras, foi assim com o Santos. E o Corinthians tem mais espaço para trabalhar a bola. Num jogo contra uma Ferroviária, que é um time que tá para cair para a Série A2 do Campeonato Paulista, o que acontece? Eles ficam todos encolhidos ali na parte defensiva. A obrigação é do Corinthians de fazer gol. Vai sair para cima. Quando você pega um adversário desse, não vale a pena até entrar com o Gabriel, cara. O Gabriel volante. Eu gostei da formação que o Corinthians utilizou no término da partida. Jogando ali recuado de primeiro volante o Camacho, de segundo volante o Rodriguinho e na criação o Jadson. E aí você tem lá o Pedrinho, o Romero e o Jô na frente, tá certo? Essa linha de três. É uma formação mais ofensiva e que vai pressionar o adversário. Porque você não tem tanta obrigação assim de fazer uma marcação com um volante como é o Gabriel, sendo que você vai ter um adversário todo encolhido no campo de defesa explorando contra-ataque. Então você põe o Camacho, que também sabe fazer essa função de primeiro volante, ele não é tão forte na marcação quanto o Gabriel, mas... para um time que não tá atacando, você não vai estar tão exposto ao risco assim. Então o Corinthians tem que ter duas formas de jogar, ele não pode ser refém de uma escalação só. Porque quando você vai jogar contra um time grande, é normal que o time grande também ele saia para cima e dê espaço. Agora, contra um time pequeno, natural, a obrigação é toda do time grande. É. Então o Corinthians ele tem que fazer essa função também de poder atacar o adversário. Então acho que o Carille tem que checar essas situações aí que a gente pontuou aí também, para ver se ele consegue algum tipo de melhora. Porque o Corinthians ele não pode ficar refém de uma situação, RG, colocar toda a culpa e responsabilidade no erro da arbitragem. Era a coitadinha da Ferroviária que tá para cair para a Série A2 do Campeonato Paulista, cara. Tomou um, tem que fazer três. Pois quatro, é, quatro, cinco. A Ferroviária é um time para que você possa ampliar seu saldo. E não ganhar de pouco. Ganhar de pouco já é um resultado que você tem que falar. Não é clássico. Ganhar de pouco da Ferroviária. Não é clássico, né, meu? Mas eu gostei muito da presença do Pedrinho aí, que foi um destaque da Copa São Paulo. O moleque entrou com gás, mostrou personalidade. E digo mais, Carille. Moleque mostrou personalidade, moleque mostrou que quer jogar. Agora é a hora de você não colocar nunca mais esses caras. Guilherme, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel. Dá uma escanteada nesses caras que acham que tem o rei na barriga e põe essa molecada pra jogar. Dá mais espaço aí pra Maicon, dá mais espaço pra Marciel, dá mais espaço aí pro Pedrinho. Põe a molecada pra jogar. A molecada tá com fome de bola, põe os caras, meu. Põe os caras. Esse Guilherme, essa nhaca aí, velho. Parece que o maluco comeu uma feijoada e depois foi fazer uma endoscopia e entrou no gramado. Não arrumou mais, né? Ele, por mais que tenha feito aí um bom lance ali no começo do, do segundo tempo, ele teve uma boa chance que ele deu uma sapatada e o goleiro fez uma boa defesa, mas é muito pouco, velho. É muito pouco. É, por mais que ele, ah, mas o Guilherme não é tão ruim tecnicamente, mas não tem vontade, velho. O maluco entra com monhaca. É o trio tirista, né? É, embaçado. Inclusive, e parece que o Santos tá atrás, hein? O Marquinhos, né? Do Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel? Marquinhos Gabriel interessa ao Dorival Júnior, mas parece que na troca com alguns jogadores ali, dois jogadores do Santos... Manda um saco de bola. É. Manda um saco de bola. Você tá falando que o Santos agora não tem bola pra jogar? Não, eles querem o Marquinhos Gabriel. Ah, você quer trocar um saco de bola? Saco de bola, velho. Manda um saco de bola. Vocês não têm bola pra jogar? Ó, no McDonald's não tem a promoção? O lanche você vai lá e fala, custa 8. Aí você fala, a batata e o refri, R$19,90. Sim. Faz um pacote, RG. Fala, o Marquinhos Gabriel, custa 10. Mas leva aí, ó, Giovanni Augusto e o outro louco lá, o Guilherme, por R$11,90, velho. Faz a troca, velho. Vocês querem limpar a casa lá? Mas lógico, velho. Faxina geral. Saco de bola, velho. Nessa de troca por um saco de bola, velho. Concordo com tudo que disse o Mano. Mais uma vez, só concordo com o Mano. Obrigado, Ale. Tamo junto, mano. Ale é meu parça, velho. Tem uns ali que pode treinar a finalização a vida inteira e não vai melhorar. É só a reencarnação que pode dar um jeito no cara. E tem outros que precisa tomar um choque mesmo. O trio tirista que poderia bater melhor na bola, assistir melhor, combater melhor... Pelo jeito, não tá muito afim, né? O Guilherme é o símbolo da tiriça, né? É o prêmio Nhaca do Incrível, ano. Incrível, né, cara? Assim. E ele é talentoso, mas não quer nada. Não adianta Incrível. Que ele não quer. Ele não tem motivação, não tem raça. Parece que não tem sangue, né? Então, nessa aí eu tô com o Mano. Entre os mortos, que jogam bem, e os vivos, que jogam mais ou menos, eu vou com os vivos que estão vivos, né? É mais vai com os vivos que estão vivos, é bom. Melhor. Vai com os vivos que estão vivos, é isso aí. E o... tem vivo morto, né, Ale? Né? O treinador da Ferroviária, eu falei aqui já, né? Ele é o atual técnico da Seleção Brasileira de Futsal. Foi campeão do mundo dirigindo a Seleção de Futsal e ele voltou para a Seleção. Então ele acumula o cargo. O time da Ferroviária está na zona do rebaixamento. Mas ele, o PC, no comando do PC, a Ferroviária ganhou do Santos e do Corinthians. Então, ele está tentando se firmar aí no futebol, mas mesmo assim, paralelo a isso, ele continua como treinador da Seleção Brasileira de Futsal. No Extra, a Páscoa é tamanho família, economia que cabe no seu bolso. Aqui, você encontra tudo o que precisa para reunir toda a família no almoço de Páscoa e presentear quem você ama. Então, pode fazer sua lista de ovos e bolos de Páscoa, hein? Chocolates, bacalhaus, azeites, vinhos e espumantes e parcelar tudo em 10 vezes sem juros no seu cartão Extra. Presta atenção aí, seu Bento. Fala lá com a tua mãe lá que vai preparar o almoço de Páscoa lá. Olha lá. Lascas de bacalhau Pollack por R$19,89, seu Bento. Ovo de Páscoa Smurfs Qualitá, da marca Qualitá, por R$31,90. Eu sei que o Mano vai dar o ovo de Páscoa dos Smurfs da Qualitá pra Thaís, com certeza. Ovo de Páscoa Batom Creme da Garoto, 200 gramas, por R$29,90. Aí você fala, tô, não, mas tudo bem, o almoço, beleza, vamos fazer, vamos comprar ovo de Páscoa, mas eu quero ver TV. Então, olha, se liga, porque lá tem TVs Smart 4K, com até 20% de desconto. Aí você fala, não, meu lance não é TV, meu lance é pneu, é carro. Então, olha, pneus Pirelli, Aro 13, a partir de R$184,90. Você que usa aí, olha, Aro 13 no seu automóvel, pneus Pirelli, Aro 13, a partir de R$184,90 no Extra. Economia, tamanho, família, é pra lotar o carrinho. Você merece extra economia, seu Bento. Bora. Peraí que você já vai chamar outro placar. Peraí que você já vai chamar outro placar, né? Porque antes o Mano vai falar de Bozano. Opa, vamos lá, vamos lá. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Aí, Alan Mineiro. Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do seu trampo pra curtir a noite inteira na balada? Pois é. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É a proteção extrema para você viver o seu máximo, parceiro. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. seja qual for o seu momento extremo, tenho certeza que, ó, Bozano Extreme 72 horas te dará muito, muito, muito, muito mais proteção. Você vai levantar o braço agora, cara, você que trabalhou o dia inteiro, tá certo? Agora, na chegada do outono, que você achou que não ia fazer sol, mas hoje esquentou na cidade de São Paulo, deve ter transpirado. Mas se você tiver com esse Bozano Extreme, eu tenho certeza que você vai levantar o braço agora, velho. Você não vai estar com aquela carniça, velho. Aquele cheiro de exumação de corpo. Você vai estar agora cheiroso, cheiroso, cheiroso. Você não vai estar com aquele... Porque o cara, quando levanta o braço, velho... Nossa. De vez em quando parece que passou a polícia lá espirrando um spray de pimenta, né, velho? O cara sai até lacrimejando, assim, fala... Nossa, você é louco, filho, você é louco. Mas se você tiver com esse Bozano Extreme, eu tenho certeza que você está garantido, velho. Vai pegar quem você quiser. Vai pegar desde a tua amiga da academia até a tua chefe, tenho certeza, velho. E ó, o ouvinte do Estádio 97 que for ligeiro, ligar aqui na hora do nosso programa, aqui no Estádio 97, dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sim. Leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme, mas tem que falar a frase, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E não é que tem mais derrota no campeonato? Pior que tem, né? O placar do Estádio 97 informa. Lá na vila, lá. Caldeirão, hein? Puta, bem primeiro, falou que 5 mil pessoas, Caldeirão. Aquele time que, ó, não ganhou nenhum clássico esse ano. Apanhou de todo mundo. Que pena. É, na hora que foi lá 1-0, Ricardo Oliveira, aquelas risadinhas dele, do Lucas Lima de lado já. Fala, é hoje que nós ganha. Aí vai lá, ó. Parmeira 1, 2 de virada. Santos 1. É, isso aí, com essa crise da carne, carne com papelão, carne podre. Tá certo o Parmeira em comer só sardinha. Isso aí, Azedão, seu otário. E aí, ó. É um clássico, né? Nossa, que é isso aí? O reino do futebol. Alguém me explica aí. Explica aí, RG. Seu Bento, de novo. Esse... De novo, aliás? De novo, porque não foi quando recente foi. Aí foi, que aliás. O Santos ganhava e nos últimos Sim. minutos o Palmeiras foi lá e virou. De novo. Aí Cortou. Quando eu fiquei sabendo, que eu vi o placar, 2 a 1, ok, normal, beleza. Aí falaram assim, não, foi nos últimos 5 minutos. Nos últimos 5 minutos. E que é isso, velho? Diga aí. Foi um jogaço, né? Jogão, Palmeiras. Ah, imagina, o Santos, o Santista deve estar feliz. Os goleiros destacaram bem o prazo ontem, pelo amor de Deus. Ele pegou umas bolas lá que, olha... Falava, tá, veio bem da cirurgia, tá voando em 2017, isso aí, RG. Tá com esteira pelo menos o técnico. Agora o Domenico não pede Jailson, né? Não. É, ontem mais uma vez as mudanças surtiram efeito, Roger Guedes entrou. Quer dizer, o técnico tá funcionando. Tá funcionando. Nossa. E o William e o Roger Guedes esquentaram depois dos 30 e resolveram De novo, né? É, virada. Classificado o Palmeiras já, tranquilo, Paulista. Mas desde que começou o campeonato, o Palmeiras tá classificado. Sim, mas, né? É isso aí, gente. Bom, vamos lá, vamos por etapa. Primeiro, notificar aí, parabenizar a diretoria do Santos, porque chega um acordo aí com o patrocinador Master, pelo menos é o que está estampado aí em todos os sites. Que é governo? O Santos passa a ser o terceiro time mais bem pago por esse banco aí, né? Então passa a ter aí. Fazia muito tempo, bom, né? Fazia tempo, né, cara, que a gente não tinha um patrocínio. Então, espero que esse patrocínio não sirva de alento para manter essa idiotice e essa estupidez com relação à diretoria do Santos e à comissão técnica, no sentido de continuar insistindo em fazer jogos grandes na Vila. Já passou do tempo, já passou da época. O Santos não comporta mais isso. Teve um jogo pela Libertadores... Né, praticamente dentro da mesma semana, lotou a vila. Nossa, aí tinha um jogo grande, tinha um clássico, não poderia, teria que ter trazido esse jogo para São Paulo. Tem que dar essa opção. Fica muito caro para o torcedor de São Paulo ir para Santos, pô. Né, duas vezes, praticamente na mesma semana, tinha um jogo. E para Santos é bom quando você vai embarcar no navio, né, velho? Lógico. E para Santos é bom se você vai embarcar no navio. E o Felipe Melo ainda falou, né, RG, no término da partida, falou: isso aqui é Caldeirão com 5, 6 mil? É, então, mas... Ele falou isso? Falou. Caldeirão é chiqueirão, pô. Tô falando isso exatamente para chegar no todo mundo falando, o Felipe Melo, que ele falou isso, ele tem todo o direito. O cara vai lá e faz bilu, assim? Mas ele tem direito, porque foi provocado, né? Ah, é? Foi provocado? É, lógico. Não deixaram ele em paz, ó. Entendeu? Então a torcida, claro. Era Felipe Melo, bundão, afundou a seleção. É, então, então você manda uma dessa. Porque gritaram, acho. Então, eu sou sempre partidário. Não, daquele... não é mole não, Felipe Melo afundou a seleção. Eu sou partidário daquele que fala o que quer, escuta o que não quer, né? Então, provocou e ele não foi, ele, bom, ele tem a manha, né? Ele sabe. Ele não ofendeu o torcedor, ele não xingou, não fez gesto ridículo. Hein? Não. Né? Totalmente. Tirou um barato, devolveu e tá. Ele tudo... soube jorrar, isso quer dizer. Tá tudo certo, né? Não, estilo ainda. Até aí não tem problema nenhum. Com relação ao jogo, eu não vi, não assisti, e soube do resultado quando cheguei aqui em São Paulo. E aí, lendo algumas coisas, vendo sempre os melhores momentos, que é muito pouco, é muito resumido, e prestando atenção em programas esportivos, inclusive do Mano, do Alê. Obrigado. E todo mundo, valeu, cara, né, falando exatamente isso que o seu Bento falou. Foi um jogão, e foi um jogaço. Jogaço. E que os dois goleiros fizeram realmente miséria. E o Fernando Prass muito mais, sendo comparado com o Gordon Banks lá, né, cara? É, ele fez. Os caras disseram que o homem virou o capeta, né? Então você parte do seguinte princípio. Tiveram as chances que o Santos perdeu, que nem a do Vitor Bueno, né? Que perdeu um gol, ele tirou de dentro do gol. Foi Ferraz ou Vitor Bueno? Acho que foi o Vitor Bueno, né? Não foi? Quem foi que perdeu aquele gol sem goleiro ali? Eu acho que foi o Ferraz. Acho que foi o Ferraz, lateral. Ferraz? Foi. Tem certeza? Acho que sim. Bom, acho que eu tinha visto o Vitor Bueno, mas tá bom. Se foi da mesma maneira... Quem foi? Quem foi, Serginho? Vitor Bueno. Foi o Vitor Bueno. Então, que gol aquele? Então é isso aí. Então, perdido, aliás. Ele tirou, né? Ele salvou. E uma do Ricardo Oliveira também, que parece que bateu na trave, né? Sim. Então, esses são os gols que o Santos perdeu. Isso é perder gol. Agora, as defesas do Fernando Prass, o cara tá lá pra isso, né, velho? Se a bola é impossível, se a bola é difícil, se a bola... Não interessa. O cara tá lá pra defender e defendeu. Infelizmente, pelo que eu vi, o gol que o Santos tomou, o Vladimir... Deu uma pipocada ali, uma pisada, claro, que foi infeliz, né? Mas jogou bem também, não tinha o que fazer. Agora, tem aquela análise rasa que se faz. Ah, mas não interessa, o time perdeu, o outro ganhou, e não adianta nada, posse de bola, não adianta ataque, não adianta... Ah, eu não acredito, não. Eu acho que tem importância, sim. Por exemplo, se você pegar a derrota do Santos contra o São Paulo, foi uma derrota ridícula. São Paulo não tem nada a ver com isso. O Santos entrou com muito reserva ou pouco reserva. O Santos contra o Corinthians não tem nada a ver com isso. Se o Santos não jogou. Mas foram derrotas que, pô, o torcedor do Santos ficou puto. Ficou puto ontem com a derrota contra o Palmeiras? Claro que ficou. Jogou em casa e perdeu. Mas perdeu jogando bola. Poderia ter saído ontem com uma vitória. E as críticas poderiam estar em cima, aí sim, do Eduardo Batista. Ah, tá vendo? Quer dizer, tá pilotando, pilotando um Boeing, um aviãozão. Aí sobrou para quem? Sobrou para o nosso técnico. Né? Então, você tem que entender essas horas que o técnico não perde o gol que o Vitor Bueno perdeu, o técnico não perde o gol que o Ricardo Oliveira perdeu. Não, cara, tem que entender que é um momento de baixa do jogador. O Santos está em terceiro, né, Ingeno, na classificação, né? E na classificação do Paulista, a coisa não é tão distante assim. E, de repente, o nosso algoz pode ser o cara que salve. Porque o Palmeiras pega os três da chave do Santos. Exatamente. Agora e pode fazer a diferença, né, pro Santos. E não é possível que o Santos vá perder todos os três jogos. Três que restam, né? São três, né? Eu não acredito que o Santos vai perder três jogos que resta agora. Então tá a Ponte Preta com 15, Mirassol 14, Santos com 13, tá no pacote. E o Audax, que eu acho que já foi pra Casa do Chapéu, né? Então, o Audax vai ser rebaixado, hein? Então, é o último colocado nesse momento. Que beleza, hein? Então estão todos os três aí no pacote, velho. E o Palmeiras pode fazer essa diferença. Então não acho e não vou culpar o Dorival Júnior, não. Acho que tá dentro do estabelecido, esse time tem que ser azeitado. Não sei se você pensa igual, ali, você deve ter assistido um jogo, né? Você, o Mano, o Bento, que ficaram aqui em São Paulo. Eu acho que se o time do Palmeiras, se o goleiro do Palmeiras foi considerado o cara do jogo, então o Santos, porra, eu acho que não pode ser e sofrer tanta crítica assim. Né? Se a análise for só em cima de resultado, aí é difícil, né? Porque o Santos tem prevalecido no Campeonato Paulista e nessa temporada não tem sido assim. Tanto que se o campeonato terminasse hoje, não estaria classificado. Mas foi em termos de desempenho, principalmente ontem, o Dorival, ele tem que receber os parabéns, porque o time jogou muito bem. O time estava ganhando até os 40 do segundo tempo. Estava ganhando o jogo, criando chance, e o Praz defendendo, pegando muito. Então, uma coisa é o resultado, e realmente o torcedor santista não pode ficar satisfeito. A outra é o desempenho do time, e acho que agora que ele tem a oportunidade de escalar a sua base titular... Claro que ainda faltam os zagueiros, né, os meninos que ainda estão lesionados, mas a base titular do Santos está jogando. Eu acho que o Santos evoluiu muito e esse jogo foi uma prova disso. O que eu ainda acho é que tem algumas coisas para serem acertadas em termos de elenco e até um detalhe ou outro no time titular. Por exemplo, o Vitor Bueno, que é um menino que joga muito bem, que ano passado foi muito importante na campanha do Santos. Estava fazendo a diferença. Estava fazendo a diferença. Eu acho que hoje o Hernandes já pede passagem, já pode... Vladimir Hernandes. Eu acho que ele já pode ocupar a posição de titular. E outra coisa, quando a gente fala de elenco, a gente fala mais ou menos o que aconteceu no jogo de ontem. O Palmeiras colocou o Guedes, que foi muito bem. O William acabou fazendo o gol da vitória. A entrada do Egídio eu discordei, porque se colocar o Egídio, que é um lateral que não marca, tem consulta na Vila Belmiro com os meninos pedalando, é um perigo. Tanto que depois ele corrige, porque o Keno não aguentava mais dobrar a marcação com o Egídio. E cansou e coloca o Guedes também para ajudar o Egídio. Mas enfim, eu acho que o elenco faz a diferença. Por exemplo, o Santos precisa de mais força ofensiva, coloca o Rodrigão. Então, acho que precisa de alguns acertos. Cai, né? Desce. Ah, não tem jeito. Desce. Então, acho que pensando no Campeonato Brasileiro, principalmente, precisa de mais reforços. Mas, vou repetir, não condeno o Dorival Júnior, porque o time jogou muito bem. Se tivesse ganho o Santos... ou tivesse ganho o Palmeiras, a gente não pode falar que foi injustiça, não. Mas, olha, sabe o que pesa contra o Dorival nessa situação toda? Eu concordo contigo, o Santos jogou bem e poderia ter saído vitorioso do Clássico, mas o que pesa contra ele é que o Santos, nesse ano, não ganhou nenhum Clássico. E o Santos, ele tá sendo feito aí... não vou dizer de bobo, porque o Santos jogou bem ontem contra o Palmeiras, mas contra o São Paulo estava irreconhecível e contra o Corinthians idem. Contra o São Paulo, passa uma borracha. Então, RG, por mais que quando a gente vá fazer uma análise... pontual desse jogo, a gente fala o Santos jogou bem, mas lá na frente, quando eu tiver que analisar o saldo, tá certo? Pegar só o líquido da situação toda ali, você vai analisar, vai falar, e aí? Aí vai falar, ninguém vai lembrar o Santos jogou bem contra o Palmeiras, vão falar, o Santos não ganhou nenhum clássico. Tem um agravante do Santos ainda no Campeonato Paulista, que o Santos tá correndo o risco de ficar fora da próxima fase, que seria uma vergonha. Sim. Tá certo? Na Libertadores, até agora o Santos ele não tá correndo risco porque ele empatou uma e ganhou outra. Mas a coisa, quando começa a ir mal, RG, você sabe que tende a começar a derrubar as outras coisas que, teoricamente, estão de pé. Você fala, pô, tá caindo o primeiro dominó aqui. Mas se você não consertar e estagnar aquela queda de dominós, vai chegar no último e vai derrubar também. Então, RG, a situação do Dorival tá na cara que ele não é unanimidade dentro da Vila Belmiro. Aquelas pessoas que o ano passado já criticavam o próprio Dorival Júnior começaram a criticar da mesma forma agora, só que talvez um pouco mais veemente, tá certo? A crítica agora passou a ser um pouco mais efusiva. Então, RG número 2, a vida do Dorival não será fácil nos próximos dias. O RG passou um pano, lustrou, falou assim, olha, tá tudo bem, o resultado não reflete. Aí você vem e deu uma raquetada. Não, a real é essa. Você pendurou o Dorival... Não, mas o Dorival ele jogou bem contra o Palmeiras, ele não tem culpa do Vitor Bueno ter perdido aquele gol que perdeu, que poderia ter mudado a história do jogo? Sim. Só que lá na frente, ninguém vai falar, mas o Santos jogou bem, o Vitor Bueno perdeu um gol embaixo da linha. Vamos falar, o Santos não ganhou nenhum clássico, o Santos não avançou para a próxima fase do Campeonato Paulista. Esse lá na frente é tudo se o Santos não se classificar, tá certo? Porque se o Santos se classificar, estarão os quatro grandes de novo se encontrando. Então aí... Em tese. Sim, mas... Em tese. São Paulo foi, perdeu para o Audax no ano passado. Na teoria, não. Não, mas os quatro avançando de fase. Se os quatro passarem, eles vão se enfrentar. Aliás, a única vez nesse formato que um grande não passou para a fase de mata-mata, sabe quem foi, né? Corinthians do Mano Menezes. Sim. Ah, é? Que não ficou entre os oito. Entendeu? Ixi. Então, tem isso. Esse lá na frente é uma cobrança que está guardada na gaveta. Ela poderá vir ou não. E com outro detalhe, a Libertadores. Aí sim, você vai ter uma cobrança ou não em cima do Dorival. É então, isso aí. Temos que aguardar. Muito bem. Tem alguma coisa para falar do Palmeiras? Já foi? Não, tá tudo passado? Só com o Ale uma coisa aqui rapidinho. Perdão essa alegria, né? O Ale. Oba! Eu acho que agora... A gente pede as desculpas porque hoje nem Vó Olímpia nem Domênico estão aqui para dar opinião pelo Palmeiras. Mesmo porque também não adianta o Domênico dar opinião dele porque ele não viu o jogo. Também acho. Sim. Mas eu queria falar com o Lenço do... Assim como nós, não ficou sabendo quando chegou, né? É, aquela suspensão do Hugo custou mesmo o lugar dele no titular, né? Na verdade, eu acho que o desempenho do Dracena é o grande responsável por isso. O Dracena... Ele tá jogando, viu? Tecnicamente, o Dracena hoje tá entregando mais do que o Vitor Hugo. A torcida adora ele, ele é um personagem muito interessante, muito bacana, diferente, foge um pouco do padrão, né, nas entrevistas e tal. Mas bola por bola, o Dracena tem sido mais importante. O Palmeiras tem um elenco rico, a gente já falou muito sobre isso aqui. Mas os jogos mais importantes, jogos decisivos, o Dracena tem que fazer a dupla de zaga com o Mina. Tô falando do aspecto técnico, não tô falando nada de... Ah, não, porque ele foi suspenso, porque ele deu uma cotovelada, isso aqui. Bola, o Dracena tá jogando mais do que o Vitor Hugo nesse momento. Então, um probleminha aqui do Palmeiras de última hora. O Jean sofreu uma fissura no pé direito. Vixe! Fica duas semanas afastado, né? Possivelmente aí depois... Fissura? É uma fissura no pé direito. Virou desfarque. É uma rachadura? É, desfarque importantíssimo para o Palmeiras aí para as próximas duas semanas. Mas é melhor do que ser na dobradiça, né? Exatamente. É isso aí. Então tá bom, é isso aí. Para as manchetes do Estádio 97 aqui na Energia, no oferecimento de HDI Seguros. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97. Esse é o Estádio 97 aqui na Energia. Quem ligar e disser só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. E dizendo, todo dia é dia de clássico no McDonald's, todo dia de clássico no McDonald's, você ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá bom? Bacana, liga aí, 3284-7097. Assista também através do Facebook, facebook.com/energia97fm. E você pode gravar sua mensagem pelo nosso WhatsApp no 94-353-0150. 94-353-0150. Estádio 97 acionando o seu Fórmula 1. Olha aí, tá passando. Anota aí. 50. Tá valendo viagem para ver o GP da Catalunha. Anota aí. Passou o Fórmula 1 da Energia. É a promoção. Estádio 97 na pole position. Vamos aos ouvintes. 3284-7097. Liga aí, participa ao vivo, tá bom? Mala pronta. Vamos lá. Mala pronta. Vamos lá que o bagulho é louco. Cadê o Domênico, aquele vagal? Tá dormindo, né? Coitado, meu, porque ele trabalhou. Deve estar num ronco só, mano. Imagina. Vamos lá. Alô, os cachorros ficaram mudos aqui. Vamos lá. Trabalhou, mudos. Trocou fralda de filha, deu uma madeira. O Domênico é o cara, velho. Alô? Alô? Quem fala? É Felipe. Felipe do quê? Felipe Otávio Nunes. Felipe Otávio Nunes. E quantos anos, Felipe? Eu, 2.6. Aí, RG número 2, 2.6, nosso amigo, mano, Felipe. Se tivesse sobrado voz, eu até cantava. Aquela música lá, sabe? Qual? Otávio na peneira, Otávio peneirando. Lembra? Trocadilho. Nota 9. 1.7. Oh. Mas é perigoso, aleluia, viu, Ale? É generoso, quando, hein? Quando começa assim... E qual o seu bairro, amigo? Pô, cara, eu moro aqui na região da Saúde. Saúde, saúde, aqui saúde, na Zona Sul, perto do Jabuca ali. Também, na saúde e na tristeza. É saúde, saúde pra todos nós, velho. É na saúde, não, é na alegria, na alegria, na tristeza. É. Na saúde ou na doença? Na saúde não, ou na agora doença? Mudou, é só na riqueza ou na falência. Ah, é? Mudou, mudou. Esse bagulho de saúde ou doença já foi, velho. É a sombra se espirrar a saúde, hein? Ah, valeu. E. Ô, amigão, você trabalha com o quê? Cara, eu sou professor. Ó, oh, professor. Parabéns, cara. Hein, velho? Parabéns. É, são guerreiros, irmão. Parabéns várias vezes pra você. Por que você está tão deprimido? Agora da aula, bicho. 30 e pouco neguinho comigo lá. É, mas você é professor do quê? Biologia. Biologia? Opa! Biologia. Ah, eu lembro do meu professor de biologia, Mário Nicolini. Mário Nicolini, né? E... Mas tem dois tipos de biologia na escola, não tem? Como dois tipos de biologia? Tem dois tipos de biologia. Explica lá. Explica melhor isso. Ah lá, já quis me ironizar, agora que a foto tem, aí você já, não, já fechou não, a ironizar, lata, né? Como assim, dois tipos de biologia? Tem dois tipos, não tem, amigão? Tô errado, tô equivocado. Depende, o que você quer dizer com dois tipos de biologia? Pô, porque na minha escola... professor entendeu. Não, a minha escola tinha... Eu esqueci qual era o termo técnico da biologia, mas tinha um... A gente tem várias divisões, assim. Geralmente a gente divide algumas frentes. Deve estar falando de zoologia e botânica. Não era. Era biologia, eu vou lembrar daqui a pouco qual era o... as duas divisões de biologia que existiam. Mano, biologia é biologia. Não, mas tinha biologia... Não, mas tinha sim. Eu vou lembrar daqui a pouco, aí eu te falo. Mas você é professor o quê? Universitário? É, isso que eu ia perguntar. Não, ensino médio. Ensino médio, mano. E escola particular? Não é particular, né? Porque particular quase não tem à noite, né? Deve ser o quê? Estadual, sua escola? Estadual, bicho. É. Mas como que é o programa de biologia, por exemplo, no ensino médio? Vamos lá. Como assim? Não entendi a pergunta. Por exemplo, chegar na quinta série, na minha antiga quinta série, primeiro ano do primeiro... Hoje é quinto ano do primeiro grau, sexto ano do primeiro grau. É. Os alunos na classe, etc. O que se aprende em biologia no sexto ano, por exemplo? No sexto ano você vai aprender um pouquinho sobre características dos materiais, então, dureza, essas coisas, físicos da matéria... E aí um pouco também de cadeia alimentar e tudo mais, porque ali não chega a ser biologia ainda, né? No fundamental é ciências, né? Então é um mix de um monte de coisa. E hoje você, por exemplo, chegaria na aula dizendo, ontem o porco se alimentou do peixe, é isso? Isso, essa cadeia alimentar, dá pra discutir bem. Apesar da possibilidade isso, do porco se relacionar com o peixe, é mínima. E tem uma coisa da cadeia que eu não entendo, professor. Eu lembro muito da professora do Sassamutema, né? Lembra da... Lembra? Maite Proença? Ah! A professorinha era muito boa. Mas por que Maite Proença tem a ver com cadeia alimentar? Não é exatamente não? Isso. Não, o que não eu não é. Entendo não, na cadeia não. É o seguinte... Alexandre, você é comentarista esportivo. Tava demorando. Mas o que eu não entendo, professor, é o seguinte... Como é que o leão, por exemplo, come o veado e não é gay? Ninguém fala nada disso. Ninguém fala nada sobre isso. Não é? É. Não, é biologia, biologia era bem legal, eu gostava de biologia, cara. Agora, você biologia, talvez aí no ensino médio, é quando começa a falar sobre, por exemplo, sexo, quando começa, de repente, não propriamente aulas de sexo, mas a falar de órgãos reprodutores. Aí ele é professor, não é a Márcia Imperato, não. Não, mas é... E eu lembro que acho que quando foi quando começou essa aula, nesse capítulo, quando o professor vai lá, quando tinha 11 anos de idade, ó, e tem gente que fica com aquelas risadinhas na sala. Rola isso ainda ou não? Rola. A parte de sexualidade, assim, né, de sexologia, a gente vai estudar um pouquinho hoje, oitavo ano, né, do fundamental, e volta a ver um pouquinho também no primeiro ano do ensino médio, né? Mas mesmo no ensino médio, o pessoal já de 15 anos, aí rola aquelas risadinhas. E aquela história, né? Você falou de sexo, a molecada já olha... Você sabe que o Domênico... Não, mas antigamente, velho... Com todo o respeito, meu, mas antigamente, pode ser que o professor, numa aula de sexo, ele poderia instruir o aluno. Ou se bobear o aluno, tá instruindo o professor. Hoje essa garotada de oitava série já tá rolando nude pra tudo quanto é lado, velho. Quem viu o Penta? Cê é louco. Quem viu o Penta? Cê é louco. O bagulho tá treta, mano. Tá treta não, demais isso aí. Pisou na bolacha, fez crack e foi mais louco. É verdade. Agora você precisava depois marcar aí com uma aula com o Domênico. O Domênico é muito triste porque ele nunca teve aula de sexologia. Nunca. Pô, Domênico, você citava com o gibi da Mônica. Quando a Mônica pagava uma calcinha ali, velho. Lembra? Cê é louco. Ai, Domênico, até há pouco tempo atrás eu não sabia pra que servia as coisas. Ah, não sabia. Não sabia. Mas é falta informação na base, né? Por exemplo, que nem o Mano falou assim, olha, troca o Marquinho Gabriel por um saco de bola, o Domênico ia falar assim, ah, então agora vai começar a aula? Porque ele não sabe pra que serve. Porque o saco de bola pro Domênico é né? É, não tem essa malícia, não né? Não tem pra esse saco de bola. Tato, não, né? não tinha. É puro, Dodô, Dodô é puro. Agora, Felipe, eu não sei nem que time você torce, mas eu lembro que eu tinha professores que às vezes um torcia para um time, torcia para o outro, e o assunto futebol rolava na classe às vezes. Ah, sempre rola, cara. Eu ainda dou umas provocadas lá. Ah, é? Provoca. Mas desculpa, teu time tá bom para você começar a provocar os outros ou... Olha, podemos dizer que sim, né? Afinal, é o primeiro do Paulista aí, né? Em termos de aproveitamento, é porco, olha lá. Não é porco? Não. O aproveitamento agora passou, então eu não vi na última rodada. Até a última rodada era Coringão. Aí foi treta. Né, mas peraí, incompatível a palavra professor lógico de Corinthians então na chupa, mesma frase. Prego. Ó, o cara construindo a nação. É algo que não tem como. Não, lógico não. Que tem, lógico que você tem. Tá... O cara tá construindo a nação, então dá uma chupada aí, ó. Depende. É nóis. Vamos falar um pouco mais sobre a galinha. Estamos falando um pouco de biologia. Vamos agora entrar na zoologia. Não, vamos falar do viado então. Agora. O juiz não veio, o juiz ficou no navio, o juiz? Hã? Fala juiz. Do Bambi, vamos falar, vamos falar de zoologia, fala do Bambi. Mas ô amigão. Fala aí, mano. O Corinthians versão 2017, apesar de ter um time teoricamente modesto, se formos comparar com os demais aqui de São Paulo, com os rivais, mas em termos de aproveitamento aí, contra números não existem argumentos. O Corinthians agora ele deixou de ter aí o principal aproveitamento do Campeonato Paulista com a vitória do Palmeiras e a nossa derrota, mas o Corinthians ele segue aí como o segundo melhor aproveitamento do Campeonato Paulista, à frente de São Paulo e Santos. E aí, amigão, tá surpreendendo o Corinthians? Cara, vou dizer que acho que sim, viu? Porque quando teve, sabe, desde a debandada de 2016 que saiu, né, o Jadson, Renato Augusto e tal, aí já ficou aquela nhaca. Aí contratou Giovanni Augusto, essa molecada, Guilherme, puta, que não rendeu. Aí esse ano não fez quase nada de contratação, o que fez, né, não foi muita coisa. Aí eu falei, nossa, vai ser uma draga, vamos lutar pra não cair no Paulista, né, cara? Uhum. E aí, tá de certa forma surpreendendo, mas eu tô gostando do Carille metendo essa molecada pra jogar, cara, porque a molecada tá representando aí o Michael... No clássico lá contra o Palmeiras, o Michael representou. Acho que a molecada tá fazendo um papel bom isso aí, cara. Também acho, cara. Inclusive o Carlinhos ontem, o Pedrinho que entrou ontem, cara. O moleque tá mostrando aí que tem qualidade também. E eu acho que o Carille, por mais que ele tenha dado um voto de confiança pro nosso querido Guilherme, esse é um outro jogador que não pode mais vestir a camisa do Corinthians, cara. Hoje precisa ter fome de bola pra estar em campo aí com a camisa do Coringão. Porque se não vai na técnica, vai na raça, vai na vontade, vai no esforço. O que não dá é pra olhar um jogador aí que até agora não conquistou nada com a camisa do Corinthians, colocar a mão na cintura e pedir bola, velho. Aí não dá, né? Aí é treta. Você pega um Guilherme aí que mete a bola na cintura, fica pedindo, não faz nada. O Romero ali que entra pelas limitações de Romero, bicho correndo, bicho corre atrás, vai, mete uma raça lá, tem que mais do que matar o Romero mesmo, que Guilherme. Ainda o cara ainda me usa uma 10 naquela porcaria. Mó treta mesmo. Mas e com relação à sua expectativa com relação ao desempenho do Corinthians no decorrer do ano aí? O Corinthians ainda tem Campeonato Brasileiro, temos a Copa do Brasil, temos esse Campeonato Paulista e temos a Sul-Americana. Na sua projeção aí que você já deve ter feito, você acha que o Corinthians briga por algum desses títulos ou você entende que o Corinthians esse ano é um ano talvez Aliás, aí pra... Só dentro da sua pergunta, desculpa, quem que vai jogar na Copa do Brasil contra o Corinthians? O Corinthians vai pegar o Inter de Porto Alegre e o São Paulo Cruzeiro. São os dois piores confrontos. Então, amigão, quando a gente para pensar em termos de perspectiva e expectativa, o que você entende que o Corinthians possa beliscar esse ano? Ou você entende que esse ano é um ano sabático e o Corinthians não vai pegar nenhum título? Cara, eu acho assim, paulista talvez a gente milice, porque quando entrar no mata-mata, é aquela coisa, né, tipo, mesmo que jogue feio, aquele empata fora, né, e ganhe em casa, aí vai levando, ainda mais agora se o paulista não fez todos os dois jogos, né, desde as quartas, né? Isso. Então acho que já pode acabar beliscando, principalmente porque vai ter aí o Palmeiras, que é hoje quem tá, digamos assim, com um elenco mais forte, que vai estar disputando a Libertadores. Então talvez os caras dêem uma focada lá e a gente acaba dando uma beliscada, né? Uhum. E a Copa do Brasil pode ser que dê uma beliscada lá na frente também, porque também Copa, né, cara, mata-mata é aquele negócio, jogou feio, empatou fora, ganhou em casa, é campeão, né? O bom é que o Corinthians vai pegar um dos seus maiores freguês, que é o Inter de Porto Alegre, né? E um bom momento, né? Não temos ainda, né, as datas definitivas do confronto, mas já sabemos que o Corinthians ele joga aí o segundo jogo em casa. Agora, deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Antes de começar o Campeonato Paulista, a gente começou o ano com o seguinte panorama. Pode um discordar o outro, mas na maioria das pessoas a gente aqui tirava essa ideia, né? A primeira força do estado era o Palmeiras, segundo o Santos, e aí aquela briga lá pra discutir quem é o terceiro ou quarto, se era São Paulo ou Corinthians. Sim. Estamos chegando ao final da primeira fase do Campeonato Paulista. O que mudou e se mudou algo nesse panorama? Eu falei aqui, eu acho que a primeira força do estado está empatada ali, Corinthians e Palmeiras. O Corinthians um pouco à frente por ter mais camisa. E na segunda força ali, acho você que tá, o não, Santos. Você tá de brincadeira. E a terceira, não, São Paulo, lógico que é. Você tá de brincadeira. Não, não. Você tá louco. De brincadeira. Você é louco. Não. Eu acho que na primeira... Acho que, fala, acho que da primeira análise... Tá se aproveitando da ausência. Imagina, do fala na frente dele, da primeira, ele concordou aqui. Da primeira análise que nós fizemos, eu acho que a única coisa que se mantém é o Palmeiras. Aí, em primeiro. Que continua. E o resto, como que você forte. Qualifica? Sombra, sinceramente. Um bololô? Já virou um bolo aí, viu, cara? Pra você tanto faz? Já virou um bolo. Os três estão tudo misturados? Já virou um bolo. Então, e você, Alê? Acredito que só a diferença no individual. O Santos... Na teoria, com uma condição maior de ter o individual para decidir, para resolver. Mas, sinceramente. Então você está dizendo que Prato e Cueva não decidem nada? Não. Mas aí pelo conjunto. O senhor não vai diminuir o tricolor na minha frente? Não, pelo conjunto da obra. Não, muito pelo contrário. Eu vou colocar os três. Tanto Corinthians. Hoje. Muito distante. O Palmeiras e bem pertinho, mas pertinho mesmo. Santos, Corinthians e São Paulo. Não, e você, Ale? O que mudou nisso aí? Se é que mudou? Sabe que eu respeito demais o Mano, né? Diga, Ale. Principalmente pelo peitoral e pelo bíceps. Imagina, o peitoral ou mais o bíceps? Me chama mais a atenção essa área do mamilo mesmo. Ah, do mamilo. É mais trabalhada. Você poria um piercing ali ou deixaria assim? No dele eu colocaria. No dele. Não, deixa quieto essa fita aí. Mas ele tá mais louco do que o Roger da Sport TV fazendo conta. Esse embananou fazendo conta, isso? Mas era difícil, né? Que era 19 mais 3? Não, 25 conta. Dividido por 5. Ele meteu um 3 ali. Deu 3, né? E a do 5? Eu não vi essa, velho. Ó, a do 1 e a do 5 dá pra garantir, velho. O resto, mete um 7, um 8, complica pra nós. Mas começa a azedar o caldo, né? Mas ele tá louco. Passou de 4? Pra mim não mudou, sabe por quê? Porque eu não tô analisando... Só um momento, eu estou analisando potencialmente. Sim. O que o time pode crescer, o que o time pode dar na fase decisiva do campeonato. E aí eu acho que Palmeiras está em primeiro, Santos, porque tem um belíssimo 1-11, está em segundo, o São Paulo em terceiro e o Corinthians em quarto. Mas vocês estão brigando contra números. Em termos de aproveitamento aqui, só o Porco tá acima do Corinthians, com 77,8% de aproveitamento. E o Corinthians com 70,4. Cada um tem o seu critério. Eu não analiso só o momento. Analiso o que eu acho que potencialmente cada time pode dar na reta final. É que o Corinthians vai começar a gastar todo o ovo que cozinhou até agora. Mas o Santos, entendeu? Não sei nem se entra na reta final. Olha só que sacana o velho cozinhando o ovo. Ovo que vem. Vem da granja, seu cretino. Olha só. Vem da granja. Corinthians foi na granja. Corinthians foi na granja e comprou os ovos lá. Então, mas ó, vocês estão fazendo uma projeção. Época de carne estragada, come ovo. Vocês estão falando aqui em termos de projeção. Mas o que pode dar na próxima fase do Campeonato Paulista? Vocês estão colocando o Santos numa situação que ele não se encontra hoje. O Santos é o terceiro colocado do grupo D. Vocês não, por isso que eu tô colocando os três, tanto Santos quanto São Paulo e Corinthians. Não, você tudo bem. Você ainda, apesar de não concordar que o Corinthians tá no mesmo nível do Santos e do São Paulo e tá acima, mas eu ainda respeito o ponto de vista. É o contrário. O Santos tá um pouquinho acima do Corinthians. Não, eu discordo. É isso que eu quis dizer. Eu discordo. É, os números não mostram isso, mas enfim. Mas, ô amigão, então manda aí seu placar, velho. Quinta-feira que vem aí, jogo matinê. Tem quinta? Corinthians, quinta-feira, porque tem o jogo da seleção que é à noite. Ah. E é a televisão optou por colocar o jogo do Corinthians às 17 horas na Arena Corinthians. Corinthians e Red Bull, mano. Manda seu placar aí. Eles vão tirar a malhação pra fazer o jogo do Corinthians? Lógico, é o que dá ibope, né, Paquito? Claro. Vai transmitir Corinthians e seleção? Não. Seleção. Não, tá vai louco. Passar só a seleção à noite. O jogo da tarde não vai passar na TV aberta. A Globo vai tirar a malhação pra pôr o Corinthians. Tá de brincadeira. Deveria, né, filhão? O Corinthians dá mais ibope que o Jornal Nacional, o prego. Não inventa coisa assim. Pelo Plim Plim, velho, quando eles jogaria de segunda a segunda. O Bonner e a Maju vão ficar magoados. Aliás, esse negócio da data FIFA é mó lorota do mundo, né? É jogo no mesmo dia, é jogo no dia zoado. Não, o Brasil não faz parte da FIFA. Não, né? Não é que o Brasil não faz parte da FIFA. A gente não faz parte da FIFA. Mas isso por culpa dos próprios clubes. Concordo. Os próprios clubes deveriam bater o pé e falar, não vamos entrar em campo. Enquanto todos os jogadores não estiverem à disposição aqui, não entraremos em campo. Se dane que perder um, ou dois, ou três, ou dez jogadores, Sombrar. Se você perder um jogador, e esse um jogador faça diferença no teu clube, se ele não jogar, você pode perder algum ponto que seja importante ou para um título, ou para uma classificação de Libertadores, ou até mesmo para o rebaixamento. Quero ver o macho que vai fazer. Então, mas esse é o problema, RG. Todo mundo fica, mas tem que fazer isso porque é assim que é. Você viu? Tá errado, velho. Você viu o Barcelona com o Neymar? Vocês querem ele pra quê? Então, vai disputar pela seleção brasileira ou vai disputar a Olimpíada? Não, vocês querem ele aonde? Porque a Olimpíada. Os dois não vão. A Olimpíada não é uma data FIFA. Não vai, ele não é obrigado a liberar o jogador se não quiser. Isso. Mas como o Brasil queria contar com o Neymar pra poder contar, talvez aí com. Eu acho que valeu a vontade do jogador. Não, também ele quis disputar a Olimpíada. É. Mas aí o Barcelona falou: se ele for jogar as Olimpíadas, ele não vai jogar a Copa Fubanga que vocês querem colocar o cara aí. Vocês querem ele onde? Então, o que tá faltando é personalidade no futebol brasileiro pra que batam de frente e não entrem em campo. Personalidade? Ou caráter? Caráter, porque o chefe lá não pode nem viajar, não pode, continua. Não acho que seja caráter não, viu, Sombra? Eu acho que falta é personalidade mesmo. Ninguém vai querer se indispor com a televisão, muito menos com a CBF. A televisão que paga a conta, pois né? Pois é. Agora essa data Personalidade do clube para isso. Sim, bater o pé e falar, não vamos jogar. Aí eu concordo com você, personalidade falta do clube para com a CBF. Essa data FIFA aqui no Brasil tá com menos moral do que o Mota aqui no programa, vamos falar a verdade. Mota, ridículo. Mota levou uma menina. Mas, ô, amigo... Mota foi no navio e levou uma loira. Levou mesmo? Levou uma loira. Mas salgou, não? Mas com vírgula? Mulher com vírgula? Não! Sem vírgula? Mulher fêmea. E aí, mulher que dá luz. Fêmea, ela. Aí ela... Esse papinho aí que vocês ficam abraçando que o Mota é gay, aí é pra... Olha, é puta piada. Ele falou assim... É pra fazer cena na mídia, cara. Ele falou assim, é minha amiga. Eu acho que eu peguei um áudio, não sei se é verdade, do Mota falando com ela. Falando assim, eu quero tudo, me dá tudo, eu quero tudo. Aí ela começou, né, a tirar a roupa. Ele falou, pode me dar o sutiã, me dá a calcinha, me dá o batom. E pra disfarçar, ele levou... Mas na boa, boa. E pra disfarçar, mano, ele levou o Laércio pra andar de mão dada com ele. Não, mas o RG, para e pensa, velho. O cara chega muito louco na cabine, mano. O dia raiando, sei lá, depois de um showzaço lá, como do Capital Inicial. O cara manguaçado, velho. Mano, o cara já chega sacando a roupa pra tomar um banho. A mulher já vai na varanda lá, tipo, pra ver o sol amanhecer. O cara vai fazer, tipo, uma cena do Titanic pelado. Vai, faz. Não tem jeito de não fazer. Faz. Aí você acha que não rola a parada? Você fica abraçando a ideia com o Mota choca a cenoura, velho. Não dá pra abraçar essa ideia, não. Não dá, não. Mas, ô, amigão, quer mandar um abraço pra alguém, pros seus alunos? Choca a cenoura. Eu vou mandar um abraço pro meu cunhado, direto ouve vocês aí, o Thiago. Tem um camarada meu também, Thiago, que é da Zona Norte. Muitos, Thiago Moreira também ouve direto vocês aí. Meus alunos, eu não sei, nunca perguntei se eles ouvem vocês, mas com certeza, né, vocês... Deve ouvir. Deve ter alguém que ouve vocês aí, então um abraço aí, né, do professor de Biologia aí do Brasílio Machado. Boa! Brasílio Machado ali na Vila Mariana, não é? Isso, ali na Santa Cruz, ali. É uma das boas escolas públicas, não é? Ah, é boa, verdade. Bem. Já fiz um evento lá em 1989. O Sombra vota aí, mano. Antigo. Hã? Você vota lá. Não, não volto lá não, mas eu conheço o colégio. É um colégio grande, a gente tem assim, dentro das escolas públicas, assim, pelo menos assim, na parte de biologia, um laboratório bom, assim, Vocês têm um modelo de Domênico informal ou não? Tem um modelo de Domênico informal lá, não? Todo bonitinho. Ó, eu estudava na Vila Maria aqui. A Guinaldinha ia gostar. É verdade, eu estudava na Vila Maria quando tinha aula de anatomia, geralmente tinha chacinas ali perto da escola, podia... Vocês pegavam o corpo na rua? Não, ia lá pra não mexer na cena do crime. Não. Não podia remover o corpo. Oba, tem que ir até o local, é, RG? Ali o bagulho é doido. Ainda disseca bicho em sala ou não? Ah, cara, é muito raro, assim. O que a gente faz, às vezes, é levar peça. Alguns bichos que tem menos problema com a questão da bioética, assim, a gente até leva. Então, peixe que você encontra em feira e tal, é mais tranquilo. Agora, sapo, uns negócios assim, já é mais complicado que Ibama enche o saco, às vezes. Mas, por exemplo, ó, aqui na escola de medicina, é normal, tem pedaços de corpos ali, o pessoal precisa estudar os negócios. É, sim, quanto sai uma perna? Se o cara quiser comprar uma perna, assim... Não, mano, essa não é que assim. Fica no formol. Depende, existe. Se for a do Romero, que é perna de pau, é mais barato. Aí você vai nos melhores marceneiros, você vai encontrar. O problema é o cupim, você pega um cupim ali, dá um... Não, mas, ó, crânio, essas coisas, assim, o cara não vende? Se você quiser ter um crânio de verdade na sua casa... É do Mota, tá na liquidação. Puta, do Mota vem vazio, mano. Eu diria que tem um mercado aí que talvez você encontre aí, uma Deep Web, alguma coisa, você deve achar esse negócio aí pra deve comprar ter, essas coisas. Brinca, Deus doido, né, meu? Você sabe que o Mano falou uma coisa agora que eu lembrei? Que é eu fui treinador na faculdade de medicina, ali da Unisa, antiga OSEC, Medicina Santo Amaro hoje, acho. E aí lá o trote é muito rigoroso, né, o trote da faculdade. É com bisturi? Não. Tem vários tipos de trote. E até o dia 13 de maio, se eu não me engano, a caloura não pode nem olhar no olho do veterano ou do treinador. Por quê? Porque é um sinal de respeito. Sim. Aí só depois da liberação dos bichos que daí você pode olhar. E aí eu era treinador lá do futebol e futsal masculino e feminino. E aí os diretores da Atlética me levavam atletas para serem incorporados aí ao elenco, né? Uhum. Inclusive as meninas. Aí, um dia lá que era começo de ano, que tinha bastante caloura, o rapaz me levou uma menina lá. Aí eu educadamente perguntei: olá, tudo bem? Olá. Olá, tudo bem? Aí eu falei: qual o seu nome? Aí ela, meio sem graça, falou: Fininvest. Fininvest? Aí, porque todos os calouros têm apelido. Aí eu falei: Fininvest? Por que Fininvest? Ela falou: tem gente que não dá, a Fininvest dá. E ela ainda tava com uma amiga. Aí eu falei: tem que perguntar o nome, eu sou treinador, como é que eu vou chamar a menina, né? Aí meio constrangido, eu falei: e o teu nome, qual que é? Ela falou: Fandangos. Aí eu falei: Fandangos? Por que Fandangos? Ela falou: é ruim, cheira mal, mas todo mundo come. Mas você pegou ou não? Não, eu não sou treinador, professor. Ah, não sei. Não compromete, é louco. Não sei. Eu tenho que fazer a pergunta. Cabe ele responder. Eu sou igual o Moro. Eu faço, responde se quiser. Não, mas é profissionalismo. Mas esse Felipe aí, professor, tem cara que já pegou uma aluna. Não, pegou nada. O cara é ético. Não? O cara é ético. Não. Sou ético aqui, casado já. É que o Sombra fica vendo esse filme pornô que o professor vai dar aula só de jaleco, que não tem nada por baixo, mano. Aí ele acha que todo professor é assim, mano. Tem uma linha de que é assim. Pera aí. Vamos me dizer que paixão de aluno e professor agora é coisa só de filme. Não é. É não, só de filme? Não. Ah. Costuma ser um amor platônico por parte do aluno para com o professor. Depende, ou para com a professora. Na faculdade mas o bicho pega mais, né? Mas lá de uns colegas que... É? Cara. Conheço. Ixi. Mas... B.O., hein, mano? Melhor não mexer com isso, B.O., nem cito o nome. Então tá bom. É B.O.zão. Valeu, Felipe. Um abraço pra você, cara. Deixa eu fazer uma merchan aí. Pode fazer um merchan. É, só abusando, me garante... Três vezes mais proteção e diversão. Isso. Boa. Levou pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Aí, valeu, é nóis. Tamo junto. E o RG podia dar uma moela aí. Ah, eu não dou a moela, eu dou um cartãozinho pra você. Dá um tapa na camurça aí, só porque eu queria fazer uma moela aí pra minha esposa, Marina. Você quer fazer a moela? É a Marina? Eu acho horrível o gosto de Marina? Isso, Marina. Vai levar o cartãozinho. Hoje é aquele dia de fazer, aproveitar a entrada do outono e fazer um coraçãozinho no vidro. Ó! Oh. Estamos entrando no outono? Já entramos hoje. Já, verão já era, seu Sombra. É mesmo? Verão já foi, seu Sombra. É, o outono começou hoje, mano. Rapaz. Então tá bom. Sabe quem é o dono da live? É o Zé Outono. Zé Outono. Valeu, Felipe. Abraço. Valeu, falou, abraço. Abraço, cara. Esse é o Estádio 97. Temos mensagens aqui no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Oh, que deles. Vou hoje curtir um clássico do McDonald's. Mas antes, vamos com as mensagens no nosso WhatsApp. Já mandou a sua? Mande 94-353-0150. Desculpa, RG. Não concordo com você, não. Pode ter jogado bola, pode ter feito o que quiser. Tomar 2 gols em 3 minutos é inadmissível. É totalmente errado. Esse papo que jogou bem, que bateu de frente, isso não existe. Você perdeu um jogo, você tá com um jogo ganho, você tá dominando um jogo e perdeu um jogo em 3 minutos é inadmissível. Não passa a mão na cabeça dos caras, os caras estão errados. Se tivesse feito o placar nos outros jogos, teria ganho. Agora não fez nada. Vai mudar de opinião, velho? Claro que não, mas respeito a opinião dele, né? Ele deve ter visto o jogo, eu não vi, eu soube dos comentários, eu soube e li, e é diferente quando você não vê o jogo. Agora, claro, ele acompanhou, ele viu e ele tem a opinião dele. Mas a tese, a lógica dele, né? A lógica dele, quando eu sei que é cruel, eu sei que é terrível. Você tomar 2, 3 gols em 2 minutos, em 3 minutos, em 4 minutos, enfim, no final do jogo. É cruel. Mas isso acontece. Assim como nós tomamos, muitas vezes nós também ganhamos com gols de virada no finalzinho. Faz tempo que a gente não faz isso. Mas cansei de ver o Santos fazer isso. Ele vai fazer o quê? Paciência. Chama futebol. Isso aí chama futebol. Faz parte, cara. Entendeu? O que não pode acontecer é o Santos fazer isso com um time pequeno. Agora, dentro de um clássico, onde dois times estão jogando aberto, isso é possível. E tanto é que aconteceu. A RG é sempre muito complacente, né? Vamos lá, mais mensagens. Fala, galera do Estádio 97. É o Sérgio da Vila Curuçá, São Paulino. Meus amigos, só tenho algo a comentar. Eu acho uma vergonha o que a Rede Globo anda fazendo aí. Como pode jogar um clássico entre Palmeiras e Santos às 18h30 de julho, num bingo, e transmitir Ferroviário e Corinthians? Olha, esse futebol brasileiro tá uma vergonha. Abraço a todos aí. Ô, Paquito, primeiro, que Corinthians e Ferroviário possivelmente deve dar mais audiência do que Palmeiras e Santos, vide a escolha da TV. E segundo, eles fazem isso justamente pra forçar a compra do pay-per-view, cara. A emissora tá na dela, porque se você ficar colocando todos os jogos no aberto, jogos filé, não tem o porquê o cara comprar o pay-per-view. Isso é verdade. A mesma coisa, é o torcedor que vai no estádio só em jogo bom. Ele escolhe o jogo que ele quer ir. A televisão começar a prestigiar a TV aberta, RG, colocar os jogos tops, tudo bem, eles vão colocar um clássico ou outro, que é meio que aquele negócio, tira gosto, ó, pra você ver qual é que é. Uhum. Agora, a partir do momento que a televisão compra o direito do campeonato e eles comercializam o uso do pay-per-view, bacana, desculpa, mas você não vai comer picanha por preço de A100, mano. Olha, eu sou até contra passar jogo clássico na TV, em aberto, eu sou contra. Entendeu? Porque é o jogo filé que todo mundo quer ver, né? Eu acho que o filé, bicho, é o seguinte, ou é pay-per-view, ou vai pro estádio, acompanha pelo rádio. Mas, gente, não se deixem iludir. A aposta é para que os 4 grandes fiquem pra final. E aí é onde a televisão vai deitar e rolar, gente. Eles vão ficar gastando, queimando filme agora. É lógico que vai ter clássico de manhã, clássico à tarde, clássico não sei. Tudo para evitar exatamente a TV aberta. Por quê? Porque a aposta tá lá na frente, não é aqui. Pô. É isso aí. Vamos lá, mais mensagens. Pessoal, do Estádio 97, Rafael Campioto, do ABC, São Caetano. Pô, liguei o rádio agora, tô escutando a RG falar. Pensei que era o Homer Simpson, velho. Ô, velho. Toma um antigripal, toma um gengibrão aí, pô. Você ficou ruim, velho? Se você tivesse tido o final de semana que eu tive a bordo de um navio magnífico, você talvez estivesse com a mesma voz que eu. Mas quem sabe o ano que vem você estará com essa voz, aí você vai dizer assim, pô, o RG tinha razão. Isso porque o RG foi controlado pela neta. A Neto, ó, ali, marcação cerrada. É, eu que tinha que tomar. Vô, não faz isso, não, vô. O que a vó vai pensar? Olha. Você só via isso, cara. É mesmo? É. É nada, mano. O poste tá fazendo xixi no cachorro. Sim. Eu tinha que tomar conta de quem? Da Netinha. E quem tomou conta de mim? Netinha de você. Brincadeira, e, ó, não? Fazer o quê? E só passar a informação aqui, ó. Tem, só pro RG, diga, pra diga. Defender o RG. Diga. Quem tem limite é município. É, velho, fazer o quê? É isso. E aí, o meu cartão, aí meu cartão tá estourado também. Aí eu fui obrigado a sentar com o bar e com a galerinha ali numa mesa. Claro. E aí, velho, mas era lata que tombava. Coisa linda, isso. Nossa, é coisa linda. Mas, olha, tombava lata e tombava o balde. Laércio, né? Ó, Andréia. Passar a informação aqui, inclusive, grande Laércio, agradecer o Vessone. Ó, segundo os dados extraídos do portal Midsport, RG, sim, a Globo alcançou nesse jogo Corinthians e Ferroviária 21 sim pontos de média e 35% de participações na Grande São Paulo. Ou seja, a cada 100 televisões ligadas na faixa horária, 35 estavam sintonizadas no canal por minuto na região da Grande São Paulo. E no último jogo do Corinthians aí contra a Ponte, que também foi transmitido no final de semana passado, o Corinthians também teve 20 pontos de média, cara. Mano, mas você me desculpe com todo o respeito, mas sempre que for transmitido um jogo na TV aberta, São Paulino vai assistir, Santista vai assistir, Palmeiras. Cambada adiante, lógico. Vamos antes. Todos vão assistir. E é por isso que o Corinthians tem que ser muito bem remunerado. Por causa disso. Adiante, todos cambada adiante. A mídia assim, é antes. Assim como o corintiano assiste mídia também o jogo de qualquer outro. Eu não assisto. Aqui não assiste o cara. Desculpa, Paquito. Desculpa, imagina o jogo de vocês. Sem demagogia. Ah, você disse que viu o São Paulo e Ituano. Fica bancando antes. Highlights. Não. Agora você fica bancando antes. Eu assisto. E olha, pra falar a verdade, eu assisto não ao vivo. Porque... videotape. Não, eu gravo e assisto depois, que é justamente pra não falar que eu tô assistindo bagulho. Porque aí quando tá desligada a televisão, não conta pra audiência do teu time. Nada, eu gravo isso, e assisto o jogo depois. Não tem nada a ver. Tem sim, tem sim. Que bobagem. Tem sim, quando tá desligada a TV, ô Paquito, não tá computando com Ibope, não. Acho que é, acho que é. Como você é ridículo? Nada a ver, acho que é. TV que computa é só aquela que tem o aparelho do Ibope. Não, mas eles fazem uma amostragem. É amostragem, Paquito, lógico que é. Quando é gato também não conta. Lógico que é. O que acontece é o seguinte: as TVs 20... novas já tem o minuto a minuto ali, não precisa mais daquele aparelhinho, não. As TVs novas já tem sim. Mano, o nosso Coringão tá com, deu 20 pontos de média no Coringão. Contra a ponte. 20 pontos de média. De média, contra a ponte. Então tem um ponto a mais do que no campeonato, que só tem 19. Hein? É verdade, tem um ponto a mais. A audiência do time tá melhor do que a pontuação, mas é verdade. Vamos lá, tem mais mensagens no nosso WhatsApp. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br e Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Aí galera, boa tarde aí, quem tá falando aqui é Eduardo Garcia de Santo André. Ô Sombra, deixa eu perguntar pra você. Meu, você não acha que esse problema da defesa do São Paulo aí, que toma gol direto, será que não é porque, porra, cada jogo joga um, pô? Um dia joga Bufarini na direita... com o Júnior Tavares na esquerda, outro dia Júnior Bufarini na esquerda, com Bruno na direita, um dia joga o Lucão, outro dia joga o Lianco junto com o Maicon, outro dia joga... Porra, meu, será que não é isso? Não tá faltando entrosamento? A todo mundo que cada dia joga um goleiro também? O que você acha aí, Sombra? Abraço aí. Se vira aí, Sandro. Eu me viro. Vai, Sombra. Olha, eu acho que há erros individuais, sim, há erros individuais. Há uma qualidade ruim por parte de alguns jogadores... ali no sistema defensivo, existe sim. Porém, eu também não posso dizer aqui pra você que só tomou gol por culpa única e exclusivamente de jogadores, etc e tal. Sabe por quê? Porque nós temos times aí no Campeonato Paulista com elencos muito piores e que não tomaram tantos gols. Então, de certa forma, eu também acho que talvez o sistema de jogo do São Paulo Futebol Clube, de certa forma, também influencie nesse departamento, tá? O comportamento tático da equipe, se por um lado ele é muito bom para fazer gols, por outro lado, ele também vem dificultando, de alguma maneira, o trabalho da defesa. Ah, mas às vezes tem o erro individual. Pode ser que algum erro ou outro individual tenha sido forçado justamente por uma situação tática. Então, eu acho que assim... O Rogério Ceni é um técnico promissor, eu acho que ele tem boas ideias, eu acho que ele merece todo o tempo do mundo para trabalhar, mas eu não posso achar também que agora o Rogério Ceni, por ser o Rogério Ceni, ele é um técnico que ele todo mundo está errado e o técnico não tem dedo nenhum na história. Está acima do bem e do mal, né? Não está acima do bem e do mal. Vamos tirar o Rogério Ceni como goleiro, tá certo? Como ídolo, como mito que foi. Rogério Ceni como técnico. Um técnico promissor que é e que pode ser, né? Mas que tá em formação ainda. Mas que tá ainda em formação, lógico, é lógico, né, Ale? Claro. Então, assim, inadmissível que o São Paulo Futebol Clube possa tomar tantos gols como tá tomando. Ah, mas o Bruno e o Buffarini são fracos. É, eu sei, mas tem N times aí no futebol brasileiro com defesas fracas também, onde de repente você vai ver um lateral direito e fala, não, pois lateral direito não dá, não, esse zagueiro não dá. Tá tomando 2 gols por jogo. Hoje é a pior defesa do Campeonato Paulista. Tomou 18 em 9 jogos. Então, por exemplo, na minha opinião, isso é uma opinião. Não significa que por dar uma opinião eu estou sendo ácido ou estou criticando, porque cada um tem o seu ponto de vista. Eu acho que o meio de campo do São Paulo é um meio de campo bom para a criação. Mas quando não tem a bola, é um time que olha o jogo. Não é um time que divide bola. Então, às vezes, por exemplo, você pega às vezes volantes, como tem o Palmeiras e tem o Corinthians, e até o Santos, em jogadas que o oponente vem para cima, são jogadores muito mais incisivos em ir para marcação, para roubada de bola, porque é uma característica desses jogadores. É uma característica do Thiago Maia, é uma característica do Felipe Melo, no caso, ou do Thiago Santos no Palmeiras. É uma característica maior do volante do Corinthians, não é o Felipe Bastos, é o... Gabriel? O Gabriel, é o Gabriel. É característico, então são jogadores que vêm, tomam seus cartões amarelos, tomam, etc e tal, mas eles não olham o adversário jogar. O São Paulo tem 3 jogadores que atuam como diz o RG, que implementou essa frase no futebol, a volância. Volância. O criador da palavra volância é do RG, número 2. Thiago Mendes não é jogador de marcação, o João Schmidt não é jogador de marcação e o Cizinho tampouco. Todos eles são características de segundo volante. É a pior defesa do campeonato. Então, não dá pra só dizer, não, é por erros individuais. Porque... se o Buffarini tem problema, se o Bruno tem problema, se o Breno tem problema, eu tenho certeza que tem N times pequenos que tem jogadores muito piores que esses do São Paulo. Então eu acho que é uma mistura de problema tático, o Rogério tem as suas convicções, né? Mas eu tenho aqui o meu pé atrás, joga bonito, tá, vinha jogando bonito, fazendo seus gols. Tem muita gente na imprensa que elogia quando fala, puta, é legal ver o futebol ofensivo, etc e tal. Mas quando der problema, vão ser os mesmos que vão chegar e falar assim, ah, mas também que adianta ofensivo? Deixa a casinha aberta, não fecha a casinha, né? Então, é bonito pra ver, né? Martelo e prego tá pronto, então, véio. Pra quem torce, o legal é vencer. É bacana ver fazer gol? É. Mas eu não acho que é uma coincidência São Paulo tomar tantos gols. Eu acho que há problemas individuais, sim, mas que são forçados, você força mais pela exposição que o tipo de jogo oferece. É, porque vamos imaginar o seguinte, que o São Paulo amanhã faça a opção, o Rogério Ceni, por tirar um dos atacantes, e ali todo mundo está jogando bem, né? Teve uma queda de produção nos últimos jogos, mas o Messi não joga bem todo dia. Messi não joga não, bem. E Ale, uma coisa que você falou muito importante também. Esse sistema de jogo do Rogério, marcação alta e correria, precisa ver se é cabível dentro do nosso futebol, porque na Europa joga-se menos do que joga no Brasil. É, e muitas vezes você usa mais o elenco, né? E vou falar assim, ah, mas você vê futebol inglês. Futebol inglês é um pinball danado. É. Correm demais. Mas a gente prioritariamente vê times ingleses que têm elencos, né? Que tem uns elencos melhores. Porque quando ele fala de futebol inglês, é porque você viu o jogo do Chelsea, você viu o jogo do Manchester City, ou você viu o United. É esses jogos que a gente fala, né? Você quer duas provas que são determinantes? O único representante da Inglaterra nas quartas de final da Liga dos Campeões... é o Leicester. É o Leicester. Está 6 pontos acima da zona do rebaixamento, quer dizer, só está lutando para não cair. Uhum. E o Chelsea tem 10 pontos em cima do segundo colocado, que é o Tottenham, e não está disputando nenhuma competição europeia. Exato. Quer dizer, a Inglaterra, há algum tempo, ela não participa de decisões da Liga dos Campeões. Claro, você tem aí Real Madrid, Bayern e Barcelona muito fortes, mas de vez em quando pinta um Atlético de Madrid, por exemplo. Mas o campeonato inglês, ele consome tanto, ele acaba tirando os clubes, os representantes, acabam pagando essa conta na Liga dos Campeões. E mesmo quando eles jogam a FA Cup lá, que é a Copa da Inglaterra, Copa deles, da Inglaterra. Lá, eles metem um mistão lá pra jogar. Copa da Liga Porque inglesa. A Copa deles lá, essa Copa deles lá, a famosa Copa do Brasil deles, tem time de décima divisão, né? Desculpa, não é décima, mas tem time de várzea lá. É o campeonato mais antigo do mundo. Então, os times não vão lá. Agora aqui não, você joga contra a BFC de Natal, meu, trata de mandar o titular, que se não mandar o titular, periga se não se classificar. Então é legal falar do campeonato inglês e jogar no molde campeonato inglês, é sensacional. Só que você precisa ter elenco e jogar menos partidas. Então eu tenho minhas suspeitas em relação às convicções do Rogério, não pela beleza de jogar pra frente. Mas eu não acho coincidência que o São Paulo esteja tomando tantos gols. Tomando mais gols que os piores times do campeonato. Vamos supor que amanhã, então, ele saque um desses três atacantes que está jogando bem, né? Não são três, né? São dois. O Cueva, que é bem ofensivo, aí Luiz Araújo ou Wellington Nem e o Prato. Tirou um desses três. Eu não tiraria. E coloca mais um jogador de marcação no meio campo. Foi mais ou menos o que aconteceu. O problema é porque são três segundos volantes e não tem um volante que é o mais marcador. Contra o Palmeiras ele jogou com o Jucilei e ia suportando bem no primeiro tempo. O Palmeiras não tinha criado nenhuma grande chance. Curiosamente, talvez o tempo que o São Paulo tenha menos sofrido. Mas eu não vejo mas dessa forma. Você vai ter uma defesa mais resguardada, né? Você vai, naturalmente, você vai correr menos risco. Mas também você vai ser menos eficaz quando você estiver com a bola, vai machucar menos o adversário. Eu acho que o primeiro tempo contra o Palmeiras é um pouco da escolha que o Rogério tem que fazer. Eu vou proteger um pouquinho mais, mas eu vou perder quando eu estiver com a bola no momento ofensivo. Ou não, eu vou correr risco, vou tomar gol, mas lá na frente eu sei que os caras vão me consagrar. Mas estão correndo errado. Você quando faz essa marcação alta, você tem que atacar em bloco e defender em bloco. É o que o Barcelona faz. Você não pode deixar uma lacuna. Por exemplo, você adianta a marcação do ataque. Se o meio campo não acompanhar e a defesa acompanhar junto, porque se a bola passar pelo ataque, a linha de atacantes que estão fazendo a marcação alta, o meio campo já tem que estar ali para dar o bote. Isso você vai correr certo. A partir do momento que você forma lacunas e você dá espaço para que o adversário trabalhe, aí ferrou. Aquela marcação alta que você fez desgastou teu atacante e você não tomou a bola. O Barcelona, quando vai atacar, ele ataca em bloco e defende em bloco. Você não vê uma posição fixa marcando ali. O cara vai junto e já, na sobra, concordo, já tem praticamente agora, um outro no rebote. Agora, é cruel usar sempre o exemplo de Barcelona, não, né? Não, eu não tô falando com relação à qualidade técnica, Sombra. Eu tô falando de estilo de marcação. Porque independentemente da qualidade técnica do jogador com a bola no pé, marcação todo mundo sabe fazer. É muito mais fácil você destruir não do que construir. Sabe, mano. Não é todo mundo que não, sabe. Não, mas é que viu, tá. Mano? Sabe, Sombra, mas muitas vezes o cara tem um posicionamento errado. Ou então o cara tá equivocado na forma de marcar. Porque, por exemplo, você faz aí. O atacante ele tem que ir lá e pressionar o zagueiro pro zagueiro não sair com qualidade e tocar a bola no volante, que é um cara que geralmente tem uma qualidade melhor de passe. Então o atacante ele vai fazer com que o zagueiro assuste, tá certo? Ele vai estourar a bola. É aí que o meio-campo tem que estar ativo ali para poder roubar essa bola e começar a construir a jogada na parte ofensiva. Se o zagueiro não der o balão e conseguir tocar a bola pro lateral, e do lateral tocar no meio-campo ali pro volante, e do volante tocar no meia, você já perdeu todo aquele esforço que você fez aí, desgastou os jogadores de forma desnecessária. É o erro que o Santos está cometendo. Agora, os dois alas apoiam pra caramba, só que estão todos tomando bola nas costas. Eu assisti um jogo da Folha da Câmara. O Jean passou pelo jogador do Santos como manteiga. Aí o cara pergunta, pô, como é que você toma dois gols em três minutos? Você toma dois gols em três minutos? Sim. Toma. O que eu tô falando com relação à parte de defesa, RG, eu lembro de um jogo, Sombra, que eu tava vendo, não tava fazendo nada lá, falei, pô, vou ver esse jogo aí. Atlético Mineiro e Bayer Leverkusen na Florida Cup. O time alemão, Sombra, marcação alta, o Atlético não tinha como sair jogando. Agora... Era toda hora rifando bola na defesa dos caras, porque não tinha como ficar tocando bola. Agora, o jogo contra o Ituano eu não assisti, eu assisti via Twitter. Muita gente falando que o Ituano marcando a saída de bola de São Paulo. Sim. Foi isso? Foi. Então, os três piores jogos do São Paulo foram com times que se submeteram a marcar a saída de bola de São Paulo. O Audax, que vai ser rebaixado, marcou a saída de bola de São Paulo, não deixou São Paulo jogar. O Palmeiras, que marcou a saída de... forçou o erro na saída de bola de São Paulo, marcando, não tanto quanto o Audax, mas como se disse, aquele... né? Ficou ali naquela intermediária ali só pra dar o bote. O falso espaço, falso espaço, que a bola sai, vai apertar. E o Ituano, que o pessoal falou assim, não deixou São Paulo jogar. Então, será que já existe um... São Paulo tá realmente direitinho, se as equipes que vão marcar a saída de bola do São Paulo, o São Paulo não consegue jogar, o Ituano, pior ataque do campeonato, não é isso? É. Sim. O Audax, que vai ser rebaixado. Sofreu menos gols que São Paulo. Então, eu aqui eu digo, boto fé no Rogério como técnico promissor, inteligente que ele é, e eu acho que ele já fez até coisas boas que eu vi ofensivamente. Mas eu acho que ele ainda precisa elaborar melhor a concepção de time, porque está extremamente desequilibrado. Então ele vai ver quanto a rendimento físico, vai ver se é isso que vale, sobre a questão time defensivo, time ofensivo ou algo mais equilibrado. Acho que tem muita coisa a ser acertada. Olha, mais uma coincidência. Vocês que gostam de número, depois você dá uma olhadinha, coincidência, são 4 grupos. O do São Paulo, o grupo do São Paulo é que mais tomou gol. Todos, se você somar, é o que mais tomou gol. Ah, sim, porque tem a pior defesa e a segunda pior. É, você vê? Que o São Paulo tem 18 gols sofridos, o Fluminense 17. Não, e dentro do grupo. Se você pegar grupo contra grupo, o do São Paulo é o que mais tomou gol. É. E você quer uma coincidência infeliz, esses 3 jogos que você citou, que o São Paulo sofreu uma marcação pressionada e não foi bem, nesses 3 tinham no time titular o Douglas e o Bufarini. Eu sou adversário do São Paulo. É, eu não acredito em coincidências. Não. Entendeu? Claro. Então eu acho que. Se eu for jogar contra o São Paulo amanhã. Marca em cima. E eu sei que o São Paulo quer sair jogando. E tem jogadores que ou não tem qualidade para isso, ou não estão com confiança nesse momento para sair jogando quando são apertados. Eu faço isso. O cara vai cobrar o tiro de meta, eu venho na intermediária de ataque. Ele soltou a bola, eu vou pressionar. É. Então, muitas vezes o adversário vai fazer isso. E é isso que o Corinthians vai fazer contra o São Paulo, não tenha dúvida. Resta ao São Paulo. Vai marcar alto. Pensar o seguinte, pô, é feio dar bicão? Pô, é feio. Mas feio é dar gol pros caras. É claro. Exatamente. Também penso assim. Mas pois é isso aí. Mas isso aí. O Rogério, tenho certeza que é um cara inteligente, que eu acho que ele vai lá chegar numa conclusão. Tá vendo? O complicado é arrumar, velho. É. Ô, Rogério! A primeira cornetada do ano, viu, Rogério? Mas deixa eu falar um negócio. O Renan Ribeiro, ele me parece ligeiramente melhor que os outros, viu, Rogério? Então, não deixa só jogar contra o Botafogo. Deixa ele lá. Deixa, fixa o Renan Ribeiro, viu? Tem que dar uma sequência pro moleque, né? Dá uma sequência pro menino, viu? Foi até o Leão que indicou o Renan Ribeiro, né? Quem sabe aí, de repente, o Leão, por ter sido goleiro, viu aí algo de bom no Renan. Esse moleque é bom de bola mesmo. É bom de bola, é bom de bola. Estádio 97 tem oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Mande mais mensagens pra nós, mande. Ih, olha aí. Oba, opa, oba. Passou o nosso Fórmula 1. Bana pilotagem. É, beleza. Passou o nosso Fórmula 1, mano. Bacana demais. Boa, é isso de aí. Estádio 97 tem oferecimento de Fricol. Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje, entrei, o Motinha tinha saído do banheiro, meu Deus do céu, eu falei, o que é isso? Um ataque de armas químicas, sei lá, algum bicho morto, mas não era o Mota saindo do banheiro, sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Fricô, compra um Fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digite lá um código que é estádio97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. Ah, o Alê não teve lá no navio, mas nesse evento ele vai estar, com certeza. Bem, amigos da Rede Globo, em junho o futebol vai estar lá em cima, amigo. E sabe quem é que vai estar comigo aqui na transmissão? Juninho Pernambucano, Casão. Galvão, peraí, desculpa, eu não vou poder estar, meu, que eu tenho um evento muito bacana, que é o resort do Estádio 97. Ah, amigo, você vai lá com a Baby do Brasil? Não, já terminamos. Ah, já coração, Casão. Resort do Estádio 97, comemorando 18 anos do programa número 1 de São Paulo. De 9 a 11 de junho, no Bourbon Spy Resort em Atibaia. Mas com certeza, e vamos ver se esse ano a gente esquece o Motinha vendado no meio da Fernandinha. Um monte de atrações para você e sua família, com a participação dos integrantes do estádio. Olá, eu sou Alê, eu vou estar no resort e vou fazer um decreto personalizado para você. Torneio de Futebol Society, salão de videogame com muito futebol, os jogos de cassino da Cassineira, o bingo do Estádio 97, a balada do Dodô, o stand-up Rudy Landucci, futebol de botão e uma novidade, o torneio de futebol de rua pra você reviver os bons tempos. Aqui eu vou, Mauro, e não vai ter o tamborel esse ano. Resort do Estádio 97, de 9 a 11 de junho, no Bourbon Spy Resort em Atibaia. Reservas, ligue 28964665, 28964665. Liga. Ai, que língua forte. Liga, sua gostosa. Liga. É, seu Rudy Landucci, sucesso no navio. Teatro lotado, parabéns. E o show que você viu no navio? Você vai ver agora é no resort do Estádio 97. Tá chegando o resort dias 9, 10 e 11 de junho. Você que gosta dos eventos da Energia 97 tem que fazer parte, hein? Um fim de semana completo, a poucos quilômetros de São Paulo. São 45 quilômetros, São Paulo, 50 quilômetros pela Fernão Dias. Estaremos todos juntos fazendo o resort. Aí você fala, mas como é que é essa experiência aí do resort? Vocês vão lá e almoçam um dia? Vocês fazem o programa e vão embora? Não. A gente passa o fim de semana inteiro com a turma, com os ouvintes. Sim. Desde a sexta-noite até o domingo à noite, todos juntos aí, participando de um monte de atividades, é torneio de futebol society, esse ano a gente vai ter aí o torneio de futebol de rua, a gente tem os jogos de cassino da Cassineira, a gente vai ter aí um programa sendo feito numa sexta-feira à noite, a resenha da madrugada com o Ale e o Véio, ei, que beleza, hein? Tamo o junto. Dodô fazendo o bailinho dele. Ei, Dodô. E você deu um toca-disco na mão do Dodô. Ah, e o microfone? Esquece. Hã? Esquece. Esquece. Esquece. Festa tá feita, hein? Futebol de botão, futebol no videogame, garotada vai delirar, o mano sempre dá uma parada lá pra derrotar os caras. Opa, mano, tô sempre lá passando o carro geral, velho. É, então faça já a sua reserva, ligando agora no 2896-4665. Atenção você, inclusive tem o pessoal acompanhando as imagens através da nossa transmissão no facebook.com/energia97fm. Você tem como assistir as imagens aí, algumas coisas aí que acontecem dentro do resort. Agora tá em cena aí o torneio de futebol society. Esse ano, hein, Bah? Os uniformes bonitão, hein? Já bacana, até... hein? É, os nomes, os times, hein? Eita! Inusitado, hein? Os nomes do torneio vai ser tudo inusitado. Society. E eu vou pedir uma gentileza pro Bah, que é um excelente organizador de eventos, né? Pra levar uma camisa extra pro Rudy, pra ele não ter que usar as dele, que nem ele usou lá no navio. E pega um pouco mal, né? Quem é o estilista dele? O Falcão, o cantor ou o Tiririca? É, brigadeiro. Só fazer um registro com relação a isso. Fui o primeiro a dar na saída do show dele parabéns pelo show. O cara em cima do palco é um monstro. Monstro. Manda bem pra caramba. Mas... É o cara. Verdade. Eu testemunhei isso. Mas, meu amigo, desceu daquele palco, acabou o show. Olha... Olha... Tá bebendo mais que aquele Opala, velho. Sabe aquele Opala? O cara é igual o caramujo dentro do caracol, velho. O cara sai todo... Todo torto. Tava que nem cobra de laboratório, curtido no álcool. Rapaz do céu, rapaz. E não pode com a mamãe daquela, o cara tem que se cuidar, velho. E a camiseta? O cara tem que ficar inteiro, não pode, né, passar apertado a mamãe ali. Pode ser minha, pode ser mãe, só não pode ser minha mãe. Era o que eu pensava então, lá, olha. Vai lá, liga lá agora no plantão da Lotus Travel 2896-4665. 2896-4665. Você pode parcelar o seu pacote em 6 vezes nos cheques ou nos cartões Visa e Mastercard. Faça já sua reserva. Agora acabou janeiro, fevereiro, março, IPVA, essas coisas. Agora acabou. Passou. Passou, sossegou. Agora você já pode assumir compromisso novo, sossegou. E estar com a gente no resort do Estádio 97. É isso aí. Oba, nós vamos fazer um bem bolado aí. Vambora, vambora. Hoje, o primeiro que fechar lá hoje, a bagaça... Dia 20 de março. Vai ganhar uma camisa oficial do seu time do coração. Tá bom? A galera curte. Então ligue agora, 28964... E ó, uma camisa oficial não tá barato não, o hein? O quê? É, pra lá de 200 conto. Porra, fácil. Então olha... Primeiro que fechar hoje o resort no 2896-4665 vai ganhar uma camisa oficial do seu time, tá bom? Sim. Beleza? Fechou? Sim, fechou. Então ligue agora e faça a sua reserva, resort do estádio. Já vai agitando os amigos, hein? Tá marcado aí, 9, 10 e 11 de junho, fim de semana que antecede o Dia dos Namorados. Já dá de presente pra sua namorada. Oh. Você, namorada, já dá de presente pro seu namorado, viu? É só tapa na camurça, velho. É? Ei, coisa linda. Nossa. Sim. Nossa. É isso aí, seu Estádio 97 da Energia 97, também no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Vamos a mais ouvintes. Toca, Asdrubal! É, dona Encrenca falou, você não vai mais no navio, ela, ó. Nossa. Falou uma pá, hein? Você levou ela pro Rio? Levou. Você não deixou ela aí no navio sozinha? Não, ela, na verdade, ela que não me deixou ir pro Rio sozinho, também tem esse detalhe. Ela não acredita em você? Tá vendo? Um pouco desconfiando, um pouco, né? Mais ou menos, sabe? Ah, e depois que passa a fazer rádio, cai num mundo de gente... Ah, é. Ela... Né? Em mim, ela sabe... Porque o pessoal de TV é tudo bonzinho, mas o pessoal ela... que faz rádio é sórdido. Ela sabe que a minha vida é um litro aberto, mas juntei com o RG, com o Mano, principalmente com o Beija... Com esses maltrapilhos, ela começou a desconfiar. Ah, e o Domênico? É. Sua vida é o quê, Ale? Um litro aberto. Deixar o Alê sozinho no Rio de Janeiro é tão seguro quanto você falar pra Suzane von Richthofen. Cuida da minha avó aí, que eu vou passar o final de semana fora. Alô? Alô? Quem fala? Dorgival. Quem? Dorgival. Dorgival? Nome de remédio pra enxaqueca, velho. É Dorival? Dorgival. Não. Rival. Dorgival. É Dorgival, é remédio de dor de cabeça, né? Um Dorgival que passa. Val é Dorgival. E é Dorgival do que, velho? Vamos ver se tem continuidade. Dorgival Belo. Belo. Isso é um antagonismo, porque de Belo teu nome não tem nada, mas beleza. É, eu concordo com você, mano, que o nome não tem nada, mas eu... Eita! Nem o Belo, nem o próprio Belo é Belo. É verdade, mano. Nossa, o Belo aí tem a boca do Alligator, cara. Eu vejo o Belo, às vezes, bocejando na TV. É que agora ele deu uma tapeada nos dentes, né? Parece que ele extraiu aquele dente que ele tinha embaixo da língua. Agora deu uma melhorada na lata, né? Igual das entrevistas que a... Língua embaixo, dente embaixo. A esposa, a Graciane, né? Tão delicada, tão feminina. Ela dá umas entrevistas boas que ela gosta dá. De... Não dá? Dá. Oh. Ela gosta de umas coisas, mas ele não gosta muito. É, não curte, né? Curioso isso. Ele assumiu, né? Alternativa, não gosta, né? Não gosta muito. Não gosta. É louco. Mas pelo menos ali ficou definido quem é o homem da relação, né? Ai, ô, Dorgival, velho. E quantos anos? 34. Aí, RG, 34, nosso amigo Dorgival. É, pelo visto, o Dorgival será chamado para fazer o próximo filme. Qual será? O Belo e o Fero, velho. Ah, muito bom. Pô, tá mó febre nos cinemas, né? Esse filme aí também, velho. É, velho. Qual deles? Sei lá, a Bela e a Fera aí, estão falando. A Bela e a Fera, é. Tem outros aí que estão... Estão bem aí também ranqueados aí. Tem uma parte filme. Tem o da Lua aí, né? Não sei o que é da Lua. Como é que é lá? O Tonho da Lua. Ali, é que... o Tonho da Lua, que não, é o. Não é Tonho da Lua, é um negócio de lua aí. Como é que é? É lobisomem? Não. Não tô sabendo, eu tô acompanhando mais. Um pouco com cuidado, cinema adulto nacional. Já Mônica o ouvinte Marcos. Manda aí um filme da um negócio de lua que tá fazendo maior sucesso aí também. E. Ô Dorgival, qual o seu bairro? Eu sou do Parque Renato Maia. Onde é isso, amigo? Onde é? Parque Renato Maia, em Guarulhos. Guarulhos, mano. É Guarulhos, né, amigo? Guarulhos é terra boa também, mano. Pertinho de São Paulo. Quando convém. Tem estrutura legal. É, o bagulho é louco, mano. Terra dos Mamonas, né, velho? Tem o Lago dos Patos aí também, Guarulhos. É bom. Você ia muito ali, mano? Ia. ali em Guarulhos, que tem o bar que eu falei lá, que... Qual? Tem vários jogos da antiga ali, Pula Pirata, Dominó, War. Ah, é. Você conhece esse bar aí, amigão? Covil, chama. Não conheço, mano. Não Onde conheço. Fica, Alê? O Alê é dono lá. Ah, chega lá e fala que você é brother do Alê, você tem 50% na comanda. É, aliás, o Alê dá desconto em tudo, quase tudo. Se for tudo, jogar War, você já sai jogando com dois exércitos a seu favor. E demora, hein? Por isso que... E o Alê é bom porque é desconto nacional, velho. Você chega... É. E você trabalha com o que, Dorgival? Eu trabalho com desenvolvimento de sistema. Desenvolvimento de sistema. Qual sistema você desenvolve? A gente desenvolve sistemas para supermercado. É flash automação. Nossa, velho, que nó na língua, hein? É automação do quê? De apartamento? O que que é? Eu não entendi. Não, a supermercado. Automação, supermercado. Automação para supermercado. Ah... Esse negócio de automação para apartamento também é caro, hein, velho? Você é louco. Você tá passando por isso agora, mano? Não, você é louco. Meu, é automação aqui é no manual, velho. No dedo. Mas pra que automação no apartamento? Que tipo de automação? Por exemplo, desligar a luz pelo celular. Ah, vai pro inferno, mano. Para. Não, mas é, porra, subir a varanda, a cortina da varanda com controle remoto. Isso aí é automação pra quem tá chegando de carro, lá do carro, o cara aciona a banheira, velho. Pô, mas desculpa, eu não faço as coisas não, entendeu? Mas... Já desce tem a Luísa, isso, por exemplo. Já vem a Luísa Ambiel, já vem chegando, banheira com tudo. Por exemplo, eu tenho controle remoto nesses apartamentos, casas aí, alto padrão, os caras no controle remoto, o cara liga a TV, liga o rádio, desliga a luz da varanda, o cara faz tudo no controle remoto único, ele não precisa sair da sala pra desligar a luz da varanda, por exemplo, ele vai pelo controle. Vai se preparando, menino. Você acha que o apartamento do menino vai ser o quê? Vai se preparando, Você acha que vai ser como o apartamento do menino? Igual o nosso? É estrutura, hein? Eu não, Paquito. Não vai. O meu é daquele que você levanta e vai na luz, na porra da luz, aperta o botão lá. Aí, o Marcos Mena Barreto já mandou aqui, Moonlight. Ah, o filme. Lembra? Sim. É, velho. Aqui concorreu o Oscar. Isso. É, diz que esse filme aí tá fazendo um grande sucesso. Ou seja, ouvi dizer também que é chato pra dar nada. Pois é, não sei se é bom ou se não é. É mais chato que chinelo de gordo. É mesmo? Não, mas eu tô mais no cinema adulto. Valeu, o Eric também. Valeu, Eric. Peruci, boa. Os caras não falham, os caras mandam na hora. Mano. O Dorgival, que time você torce? Ô, Sombra, aqui é palestra, amigão. Tá feliz da vida, né? Você não ficou com dor de vão nas costas, né? Eu nunca consigo ligar. Quando eu ligo, o Dodô não tá. Não é, o Dodô tá, então, mas passando uns perrengues, velho. Mas hoje o RG tá aqui à disposição dos palmeirenses para um bilu-bilu radiofone. Não, aproveite. Eu acredito que o RG, ele tinha plena certeza que eles iriam perder esse jogo de ontem. É fato que a própria mídia já estava até anunciando. Era Davi contra Golias. E não é verdade que Davi era o Santos. Porque, literalmente, não dá para a gente comparar o elenco do Verdão com as sereias da Baixada. Não tem como. Mas, Porquinho, deixa eu falar um negócio para você. Sereias? Sereia da Vila. Deixa eu falar pro Porquinho. O cara tá deitando, RG. É, deitou em você agora. Ganhou, né? Fazer o quê? Mas, não é assim como você tá dizendo, não. Aí você teria que ser mais equilibrado na sua análise, na sua avaliação. Não, agora te chamou de fanático. Porque se todos os programas esportivos, a não ser que você discorde de todos... Porque todos disseram que foi um grande jogo e que o grande nome do espetáculo foi o seu goleiro. Verdade. Ah, bom. Não, brincadeiras à parte, mas eu acredito que foi um dos melhores jogos do campeonato, foi ontem. Aí fica mais fácil falar isso também quando ganha, né? Aí é mais gostoso até, é bom. Foi um jogo aberto mesmo, onde houve chance para todos os lados e eu acredito que o nome da partida foi os goleiros. Foi quem? Tanto o goleiro do Santos quanto o Fernando Prass tiveram uma noite muito feliz. Né? Sim, agora o fato e a grande realidade, e está ficando comprovado a cada jogo, é o elenco do Palmeiras. Né? A capacidade que o Palmeiras tem na substituição em não diminuir em muito a qualidade do plantel. Né? Ah, mas será, RG? Sim. Porque o negócio é o seguinte, por mais que o Palmeiras tenha feito aí as substituições, né, no decorrer do jogo e acabou culminando com a vitória do Porco, mas a alteração que ele fez ali de tirar o Zé Roberto ali para colocar o Egídio, ele tirou ali Ele, pra falar a verdade, ele colocou o Egídio pra fazer a lateral esquerda e adiantou um pouco mais. Aquela substituição ali foi equivocada, cara. Então, mas ele conseguiu corrigir. Depois ele corrige. Mas ele conseguiu corrigir. Mas é que tá, em termos de elenco, se a gente parar pra analisar, com todo o respeito ao Zé Roberto, acho o Zé Roberto um monstro. Mas pro Campeonato Brasileiro, o Zé Roberto não vai conseguir jogar todas as partidas. E o Egídio, ele tá muito longe de ser aquele jogador que ele foi no Cruzeiro. Sim. Ou seja, em termos de elenco, nessa posição já mostra determinada carência. Na função de centroavante, RG, por mais que o Borja esteja aí e ainda não tenha engrenado, mas eu tenho certeza que irá, porque é bom jogador. Mas não jogando Borja, não dá pra falar que o Alexandre é do mesmo nível do Borja, então, ou que o William Bigode é do mesmo nível do Borja. Mas, eu não entendo que uma análise ela deva ser feita pro futuro. A análise que a gente está fazendo é em cima do acontecido. E não é a primeira vez. No jogo anterior, ele utilizou substituições e conseguiu fazer dar resultado. Nessa, ele utilizou substituições, conseguiu dar resultado. Conseguiu corrigir, talvez, um erro que ele fosse cometer. Mas a análise é feita em cima do que aconteceu. Agora, lá no Campeonato Brasileiro, se ele colocar o cara e o cara não funcionar, se ele colocar o outro não funcionar, aí você vai dizer, pô, então não tem elenco. É igual o time do Santos, do Corinthians, do São Paulo. Quer dizer, mas por enquanto não. Na prática, tá dando certo. O cara tem um time, o cara usa os reservas e dá certo. Né? Elenco é assim, ó. Quando eu vejo elenco é o seguinte. O Amin Kader, o Rafael Marques, ele não tá sendo aproveitado pelo Palmeiras. Amin Kader. Ah, é um cara que tá à disposição, mas não vai jogar. Tava à disposição, não vai jogar. O Rafael Marques seria titular no Corinthians. Isso não, é mas em determinadas funções, Ale, eu acho que o Palmeiras está muito bem servido. Mas em outras, o Palmeiras carece. Por exemplo, lateral direito, não joga lá o Jean? É Fabiano. Vai jogar o Fabiano, não é o mesmo nível? Também, não é. Mas ele pode botar o Tietchan ali, por exemplo. Então, mas aí você mata o jogador que rende muito no meio campo para deslocar na lateral. Por exemplo, o Moisés está inativo, vai demorar para voltar para jogar. O Palmeiras tem um meio campo sem o Moisés, que é um dos jogadores mais técnicos do time. Que tem Felipe Melo, Tietchan e Guerra. Quer dizer, nem dá pra sentir tanto assim a ausência do Moisés, que é um dos principais jogadores do time. Sim. Acho que em termos. Aí o Michel Bastos não jogou contra o Santos. Joga o Keno, que tá jogando bem. Então, assim, algumas coisas, alguns detalhes que eu acho que acabam fazendo complicado. A diferença. E esse lateral. Nesse caso aí, mano, o Mano apontou uma deficiência que é a preocupação de todo palmeirense, que é a lateral direita. Haja vista que agora nós vamos ter a ausência do Jean, né? Uhum. Mas tem uma peça importante no Palmeiras, que é o Tietchan. O Tietchan, eu acredito que ele consegue fazer uma lateral direita ali, e aí o Eduardo Batista arrumar alguém para compor o meio ali, juntamente com o Felipe Melo, e eu acredito que não vá perder tanto, haja vista que o Tietchan ele consiga fazer essa função. Né? E o grande diferencial é que as mudanças feitas no segundo tempo, quando ele coloca William Bigode, Roger Guedes, isso dá um poder de fogo maior no ataque. Uhum. E eu também concordo que o Borja ainda ele não encontrou a sua real posição no jeito de jogar. Uhum. Né? Porque ele nas finalizações ainda assim não tem tido aquele aproveitamento que ele estava tendo no Atlético Nacional. E esse lateral direito que vocês estão dizendo aqui que tem uma capacidade técnica menor que a do Jean, de repente ele entrando nesse time montado, dilui, entendeu? O Fabiano pode ser até que nem perceba, nem faça tanta falta assim, entendeu? Agora vou falar um negócio, hein? Acho que foi o gol mais perdido da história da Vila Belmiro, foi esse gol do Vitor Bueno. Não, acho que foi o do Nilson naquela final, Nilson, lembra? Eu acho esse pior que o do Nilson. Porque esse aí tava embaixo da trave ali, sem goleiro, né? Mas, gente, eu achei esse pior que o do Nilson. Do Nilson foi, olha, acho que foi igual. Qual, o seu voto é pra qual, mano? Não, acho que esse, eu concordo contigo, ele acabou sendo pior, porque olha o jogador ainda tá praticamente em cima da linha, embaixo da trave, sem goleiro. Ele acabou chutando de tornozelo ali e desperdiçou. Mas o Nilson foi embaçado eu também. Eu acho, né? O do Nilson a pior, porque o Nilson e a bola... O Nilson ainda estava mais distante. Não, mas o Nilson... Mas ele tinha driblado o goleiro já. Mas né? O Nilson e a bola, os dois tinham mas passado pelo... Mas os dois não tinham goleiro. Não, mas é diferente. O Nilson e a bola, os dois estavam indo em direção ao gol sem goleiro. Essa bola é cruzada. Entendeu? Então ela quica e dribla o Vitor Bueno. Ela veio meio pererecando. Esse é o problema. Rapaz. Entendeu? Você vê que ele passa e cai sentado. Qual pra você é o gol mais perdido? Ó. Aquele que, do Nilson no ano passado ou esse aí? Eu acredito que esse de ontem foi o pior. Viu? E tem outra, né? E o que preocupa, eu acredito, na cabeça dos santistas é que no jogo da Libertadores já se perdeu muitos gols. Sim. Eu acredito que o RG deve ter ficado desesperado. Não, mas é fato. O Santos perdeu muito gol. É e ontem também não foi diferente, né? Agora, também não é como o RG, que eu também não acho que é como o RG pensa que, por exemplo, o Vitor Bueno tem que ser vendido ou emprestado. Não. É, você tá louco. Penso diferente. Você tá louco. O RG já tá queimando o moleque, né, mano? Agora! Você sabe nessa aí do Marquinhos... Oi. Opa, desculpa. Surgiu um comentário aí na mídia, sim, que vocês certamente vão achar, dessa situação do Lucas Lima, do contrato dele se vencer no final do ano, e há rumores, e há uma negociação entre o Palmeiras. Vocês estão sabendo de alguma coisa quanto a isso? Olha, eu sincera e honestamente, pelo clima que se criou entre Lucas Lima e torcida do Palmeiras... Se tem um jogador que eu acho difícil sair do Santos para ir pro Palmeiras, é o Lucas Lima. Viu? Não, chance zero. Eu, sinceramente... Olha, eu não sei se tá nesse naipe, mas seria a mesma coisa que falar, olha, o Vampeta indo jogar no São Paulo. É, né? Não sei é se mais tá fácil naipe, alguém, né, contratar o Bruno para fazer uma propaganda do Dia das Mulheres do que o Lucas Lima jogar no Palmeiras. É. Dorgival, um abraço para você, cara. Obrigado pela audiência. Não, só um minutinho, Sombra. Eu quero ir na torcida do Estádio 97. Mas hoje não tem torcida do Estádio 97? Não. Podia deixar o cara guardado já, hein? Não, hoje não tem. Deixa o cara guardado. Porra, deixa o cara no stand-by, mano. Hoje não tem. Mas então eu vou fazer a propaganda do Bozano. Ah. Então fala. Só Bozano Extreme me garante mais proteção e diversão. Não, só Bozano me garante três vezes mais proteção e diversão. Olha lá a bola do Nilson. Só Bozano me garante três vezes mais proteção e diversão. Boa, levou um kit top do desodorante Extreme pra casa, hein? Beleza, mano? Vai ficar cheiroso, hein, mano? Aí, galera. Curta muito o Estádio 97 aí com vocês. Ô, irmão, boa. Obrigado pela audiência, parceiro. Tamo valeu, junto. Cara. Um abraço. Abraço, valeu, até mais. Tchau, você tchau. Você sabe que nessa negociação aí que a gente tava conversando no começo do programa, o Dorival tá querendo o Marquinhos Gabriel de volta pro Santos, de repente uma boa moeda de troca pro Corinthians... Um saco de bola. Não, podia ser um Copete. Não, o Copete não, agora... Lucas Lima, pô. Não, segura, né? Lá, também fica na tua, né? O Lucas Lima vale 3 milhões de euros pro Santos só. Não, mas o Copete vai perder espaço agora no time do Santos. Acredito que sim. O Bruno Henrique tá jogando bem, né? Não, tá jogando bem. Acredito. O Copete vai ter que jogar muita bola. Então, já era. De repente, Marquinhos, Gabriel. Você quer o Copete, ô, mano? Então, pra falar a verdade, o Corinthians tá bem servido no lado de campo ali com o Romero e Marlone. Ah, né? Não. Marlone, mano. Lá, então. Marlone, mano. Então, agora tá bem servido, hein? Não, o Marlone tá muito abaixo do que ele pode render também. Não sei o que aconteceu com o Marlone. O Marlone pediu uma oportunidade. Ele tava sendo preterido no Corinthians aí nas mãos do Oswaldo Oliveira. Depois chegou o Carille, pôs ele pra jogar. O Cristóvão também acabou dando aquela oportunidade quando ele chegou. Mas o Marlone, cara, esse ano que ele começou como titular, ele não tá jogando a mesma bola, não. Aconteceu alguma coisa com o Marlone que fez com que ele não jogasse a bola que ele desempenhou no ano passado. Mas, mano, pra ele melhorar. Mas aproveitando é uma boa sugestão. Aproveitando que você está muito falante. Diga. Te questiono, que dia é hoje? Hoje, Sombra, segunda-feira. Hoje é segunda-feira, dia do Mac Chicken, galera! Ah, esse sim! É isso mesmo! Hoje tem Mac Chicken por apenas... R$8, filé de peito de frango empanado, boa, com molho suave e cremoso, acompanhado de uma alface crocante sensacional. E com batata e refri, por apenas R$19,90. Quarta-feira é o dia do clássico dos clássicos, é o Big Mac, por apenas R$8. E na sexta é dia de quarteirão, clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Amanhã tem um grande clássico no McDonald's, hein? É o triplo burger bacon. Ah, que delícia. E para quem ama bacon ainda, hein? Aí, bem já. R$8. E quem liga aqui no Estádio 97 e diz a frase... Todo dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Sim. Bom demais, hein, Bá? Boa. Muito bom, muito bom. Você já bom. Foi com a Cris lá no Mac? Fui. Aproveitou? Qual o clássico que ela gosta e qual o clássico que você gosta? ela gosta do McChicken. McChicken. Eu... Laura gosta de você, gosta do McChicken. Sim. Ah. E eu vou de Big Mac. Coincidência. Ah, e você? Big Mac. Do Big Mac. Beleza. Eu vou mais, acho que o quarteirão que é na sexta, hein? Acho que o clássico da sexta que é o quarteirão. Adoro o quarteirão. Gosto de todos, mas o quarteirão pra mim é... Eu também curto o Big Mac. Tá vendo, ó? Falei, é sexta, quarteirão é o clássico. Eu também curto o Big Mac, mano. Boa. Big Mac é top. É isso mesmo. Saindo daqui, amigo, saindo daqui. Vamos às mensagens agora no oferecimento do Extra. Preço baixo ou não Extra? Boa. Aqui você economiza. Aí, aqui é o Leslie de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. É, eu sei que vocês não assistiram o jogo, mas vocês vê os lances. Vocês não acham que o Fernando Praes deve ter uma nova chance na seleção brasileira? Sim. O que vocês acham? Não. Valeu, é nóis. É, com todo respeito aí, o Fernando Praes fez uma excelente partida aí, mas na boa, cara. A gente já tem que pensar na seleção, principalmente pro gol, pro próximo goleiro na próxima Copa, cara. A próxima Copa é ano que vem, mano. Não, mas não dá pro Praes... É... Não dá nem pra vestilar terceiro goleiro? Não, não dá, cara. É mole, cara. Copa é ano que vem. O ano que vem é Eu Copa. Acho que, inclusive, a próxima Copa tem que pensar que é longe. Inclusive, Sombra, o Diego Alves, cara, na minha opinião, que é o melhor goleiro hoje do futebol brasileiro, não tá tendo oportunidades. Também Eu não acho. Concordo com os caras que estão lá, não. Pra vocês, quem são os goleiros da seleção? Pra mim, o Diego Alves tá nesse bolo aí. Diego Alves tinha que ser chamado, ele é muito melhor do que esses que estão indo e aí. E o Alisson, apesar de ser muito bonito, né? Eu acho que isso acaba ajudando o goleiro. Ah, vai dizer que você acha o Alisson mais bonito do que o Mano. Não, são belezas diferentes. A do Mano é interna. O que é isso? Ah, tá. Com pessoa. Também. Porra, essa. Mas o Alisson, ele tem jogado só. Não, mas peitoril, quem vai ter mais? Peitoril, mano. Ah, é o Mano, tá vendo? Olha aí. Ele tem mais bola do que na faixa de Gaza, você é louco. Que genética, Paquito. Mas aí o que acontece? Ele só tá jogando a Copa lá, não tá jogando o campeonato. Então acho que o Alisson acaba perdendo espaço, que o goleiro tem que jogar. Tem que jogar, verdade. Então o Diego Alves, pra mim, nem todo goleiro tem que jogar, tá? Mas nem, nem todos têm que jogar, tá bom? Mas tem alguns que não devem jogar. Tem um falso um aí também. Mas com o Tite, será que precisa jogar? Então, aí é uma decisão do treinador. Agora, eu acho que o Praz, eu entendo que a gente tem aí uma série de bons goleiros. Goleiros ali nota 8. Mas não tem os goleiros nota 10 que a gente se acostumou a ver. Tipo Dida, tipo Marcão. Esses caras aí que você não discute, você não tem. Craque do gol, né? E eu acho que o Praz tá nesse bolo dos bons goleiros. Tá bom. Então, cara, mas quem hoje na seleção brasileira, com exceção do Neymar, a gente pode colocar como craque? Não tem, cara. E o Neymar hoje, pra falar a verdade, nem no rótulo de craque eu coloco ele. Porque eu falo craque hoje, a gente tem que ter uma escala pra falar quem é o craque. Eu vejo como craque hoje o Ibra, o Cristiano Ronaldo, o Messi... O Neymar, ele tem tudo pra entrar nesse rol. Mas eu acho que tá um pouco abaixo ainda. Tá ali na portinha, mas não entrou. Mas é craque, mano. Não, tem potencial. Mas pra mim não é um Zidane. Craque. Ah, não. Mas você acha que o Neymar tá no mesmo nível do Messi e do Cristiano Ronaldo? O cara é craque, velho. Not yet. Ainda não. Então, é isso que eu tô falando. Craque, eu vejo o Cristiano Ronaldo e o Messi. Mas eu acho que ainda tá num caminho de amadurecimento. Não, sim. É isso que eu tô falando. O Neymar, eu tenho certeza que ele será. Acho que assim, no prazo de 2-3 anos, ele pode atingir esse ápice. Mas, cara, o que o Neymar precisa provar mais? Aí precisa continuar jogando em alto nível, mas ele não tá dizendo que ele, que ele precisa provar. Então, por que ele não tem qualidade? Tá dizendo que é um craque, mas talvez não no mesmo nível do... É que é um jogo de palavras muito louco, né? Por exemplo, pra mim, o Messi e o Cristiano Ronaldo são ET. São jogadores de outro planeta. Não dá pra comparar com ninguém. Pra mim, eles estão fora de qualquer prateleira. E aí entra o Neymar como um jogador especial. Pra mim, o craque é aquele do jogo grande. Sim. E o Neymar, honesto e sinceramente, acho que não fica devendo nada. Mas o juiz ajudou bem lá o Barça. No último jogo, entendeu? Ajudou bem. Deu uma mãozinha, né? RG, para, RG. Você falar que o Santos tá igual a São Paulo, igual ao Corinthians, para com isso, meu. Vai, volta pro navio. Tomou pau de todo mundo. Quem é o Santos na fila do pão, meu? Quem é o Santos na fila do pão é a frase da noite de hoje. Quem é o Santos na fila do pão? Santos na fila do pão é o tricampeão da Libertadores. Ah, você é louco, RG. Esse fala de presente. Esse é o Santos na fila do pão. Não se esconda no passado, RG. Santos na fila do pão é aquele que está disputando a Libertadores. Esse é o Santos na fila do pão. Trouxa. Olha! O RG ativou o molde radical. Perdeu a linha, perdeu a linha. Porque hoje eu vou perder a linha. Vem me encher o chamou saco de trouxa, essa hora. Pô. Agora, porque olha, eu já vi o Benjamin chamar o Vindy de trouxa. O Domênico, então, nossa. Domênico, a primeira palavra que ele aprendeu quando criança era toxa, toxa, toxa. Como é que ele falava? Toxa, toxa. Primeira palavra da vida do Domênico foi trouxa. Agora você, RG. O cara me... Eu tô descendo do navio, o cara me tirou. Toxa, velhinho, sério, toxa, velhinho. Ô, Ale, opa. Sobre aquele técnico, é verdade que ele vai voltar para a China? É, parece que o Luxemburgo não aceitou o convite do Vasco, ele tá voltando para a China, ele viaja quarta-feira para a China. Olha aí. E aí pode ser que... Mas o cara não disse que lá na China era tudo armação? Mas vai saber o chinês, né? Ele vai chegar com a entrevista, assim, falando, olha lá, tudo armado. E o time dele tava nas últimas colocações da segunda divisão, porque lá não tem terceira divisão na China, né? Se o cara cai, joga no mar o time. E aí ele saiu, o time começou a ganhar, mas estão falando que ele pode voltar aqui. Esse teria sido o motivo dele não ter acertado com o Vasco da Gama. Mas aí como é que fica aquela declaração lá? Por mais que ele não tenha dito que tenha sido... É que os caras não entendem português, né? Mas pegou ele mal lá, tanto é que o Filipão repercutiu. Ele vai falar que montaram, mano. Ele vai falar que montaram. Ah, montagem. Mas ele não falou do futebol chinês como um todo. É, ele se referiu a algumas pessoas aí no futebol chinês, mas a partir do momento que ele fez essa denúncia, essas pessoas elas têm que estar atrás das grades, porque se essas pessoas que ele supostamente disse que manipulavam o resultado tá louco. Estiverem lá atuando ainda no futebol chinês, não daria pra ele voltar, não, né? Não dá pra dormir. Ô, o pai da Xuxa foi morar no céu, é? Foi. Mas elas tinham uma relação conturbada. Você ficou sabendo desses negócios? Eu não soube de nada lá. Mas conturbada como? Ah, mas... Eu acho que é melhor não... Acho melhor não tocar levanta assunto, aí. Né? Não, porque agora eu fiquei curioso com a maior parte dos ouvintes que estão também no rádio aí. É, quem faz esse momento... Também quem tem que fazer esse momento revista contigo aqui do programa é o Domênico, né? Não sou eu, né? Mas você jogou o bagulho no ventilador, mano. Agora tem que falar, velho. Você não falou da carne fraca, Tá desligado. Boa noite, amigões. Palmeiras e Corinthians, primeira força de São Paulo empatados. Esse mano é um brincalhão, só tenho a dizer isso. Aí, tá vendo? Ai, ai. Aqui é o Rodrigo Palestino. Mano, muito obrigado, viu? São essas coisas que faz a minha volta ser muito boa pra casa. Obrigado. Você deveria ter também um stand-up, igual o Rude. Só falando merda no ar. Um abraço. Primeiro, eu não sei se ele deve ter usado, mas eu acho que deve ser ilícito. Porque esse tipo de riso condena o cidadão. Mostra que ele não tá apto, inclusive, a dirigir coisa que ele tá fazendo, RG. Ele deve ter usado alguma coisa, algum tipo de entorpecente forte ainda. Foi-se o tempo que FM era por causa de frequência modulada. Depois do mano, mudou a... É a frequência groselhada. Eu tô sendo injustamente atacado. Tanto é que eu não vou discutir números com esse mané. E os números mostram que o Corinthians ele tá aí à frente do Palmeiras, inclusive, no quesito camisa. Mas o aproveitamento é muito próximo dos dois. Os dois têm o melhor aproveitamento do Campeonato Paulista. Quesito camisa. Ele criou um quesito uma categoria que só é no mundo dele. Marca, Paquito. Marca. Vê lá na Forbes lá. Vê se o time tá na Forbes. Pera aí, gente. Que agora nós temos promoção no ar. Qual? Com o Estádio 97, você foi pra Barcelona assistir ao maior clássico do planeta. Barcelona e Real Madrid, que vamos ao Real Madrid. E agora, você vai ao melhor GP de Fórmula 1. O Grande Prêmio da Catalunha. Promoção! Estádio 97 na pole position. Anote quantas vezes você ouve o Fórmula 1 da energia passar durante o Estádio 97. No dia 25 de abril, o primeiro ouvinte a participar ao vivo pelo 32847097 e responder corretamente quantas vezes ouviu o nosso Fórmula 1 passar em qualquer dia do programa. Vai viajar para a Catalunha com acompanhante para assistir ao Grande Prêmio em área VIP. E mais, passeios por Barcelona e toda a região, incluindo o novo parque de diversões da Ferrari. Promoção, Estádio 97 na pole position. Porque de primeiro lugar, nós entendemos. Apoio Turismo da Catalunha. Catalunha, muitos destinos em um só. Acesse nosso Facebook, cataluniaexperience.br. E Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure uma de nossas lojas. É, fã da Fórmula 1? É isso aí, então tem que ficar ligado aqui no Estádio 97 e anotar quantas vezes você ouve passar o Fórmula 1 da Energia 97. Esse Fórmula 1 que ilustra a chamada, né, esse esporte profissional, esse não conta. É aqueles que a gente solta avulsos aqui durante o programa, tá bom? Esse dessa chamada aí, que passou, esse você não precisa anotar, tá bom? Sim. Então participe, porque você vai visitar a região da Catalunha, um lugar maravilhoso. Né, mano? Como é bonito, né, cara? Barcelona e arredores. Pô, Barcelona é legal, até tem meu ataque cardíaco. Você tá louco, mano. Barcelona é um tesão. Pra morar lá, cara, eu moraria fácil. Se eu tivesse que ser correspondente na Espanha, ficar lá durante, sei lá, não precisa ser o ano inteiro, sei lá, 11 meses e meio, tava bom demais. Tá bom, né? É. Pô, cara, Barcelona é demais. O cara que vai pra lá sobrar não tem como não gostar. Não tem como não gostar. Vale a pena ir pra lá mesmo que for pra ser homem bomba. Pô, curte um pouco depois. É verdade, velho. Pode falar. É top, cara, demais. Vinícolas incríveis, uma natureza fantástica, né? Porque tem praia, tem montanha. Clima é muito parecido com o Brasil. Clima parecido com o do Brasil. É, não. E as espanholas são maravilhosas. Nossa. E já diria o Domênico, os espanhóis são muito bonitos muito também. Bonitos. Cara, ah, Barcelona é demais de dia e de noite. À noite você tem opções como balada, como bares, restaurantes. É fantástico. Oi. Quando você chegar lá na Rambla, tem uma das Ramblas lá que tem um supermercado, o mercado municipal. Certo. Aí você põe a Cris. São José. Você põe a Cris de frente pro mercado. É. E você de frente pra Rambla. E você de costas pro mercado. Ah, tá bom. Porque entendi. Aí você vai olhar para um prédinho que tem de frente ao mercado, do outro lado, e assim na varanda, em cima, fica uma espanhola. E o Bah, você que vai levar o nosso ouvinte com acompanhante para lá, para ver o GP da Catalunha, pô, todo dia eu vou te dar uma dica. Muito visite obrigado. Lá o bairro gótico. Ah, espetacular. Com construções seculares. Show de bola. Ó, vou te falar uma coisa. É medieval o negócio. É uma coisa maravilhosa. Show. Show. Você vai pirar. Vai pirar na hora que você entrar naquelas ruelas do bairro gótico. É muito louco, velho. É demais, Bah. É muito louco. O Bah falou que vai tomar tanto vinho que vai nascer um pé de uva na barriga dele. A Cris gosta de chocolate? Gosta. Vai no Museu do Chocolate. Museu do Chocolate. Você vai ver que loucura que é aquilo. Você não acredita. Eu não sabia se tinha visitado. Eu visitei também. Malandro. Gostei. Bacana. Oh, muito louco aquilo. Malandro. Museu da Navegação. É... Museu da Navegação. Malandro é o chocolate que mesmo mole satisfaz a mulherada. Né? É, claro. A promoção aqui do Estádio 97, Estádio 97 na Pole Position. Tem o apoio do Turismo da Catalunha. Visite Barcelona e descubra a Catalunha. Acesse nosso Facebook, é cataluniaexperience.br. E também apoio da Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure uma de nossas lojas. Esse é o endereço perfeito para você acessar na internet, se você quer conhecer a região da Catalunha com quem conhece. Vai lá, latamtravel.com ou procure uma das lojas da Latam. Você vai ficar maravilhado com os pacotes que eles têm para oferecer a você, tá bom? Estádio 97 também tem oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. E HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Olha aqui, mais mensagens aqui no nosso Estádio 97. Fala, galera do estádio. Aqui quem fala é Rafa Lisieiro. Sou palmeirense, mas achei absurdo aquela atitude do Felipe Melo. É, fiquei sabendo até que teve um princípio de tumulto e os santistas queriam invadir o campo para poder pegar os jogadores do Palmeiras. Só não fizeram isso porque estavam em menor número, viu? É periclitante essa situação. Agora ele deu uma deitada, ele deu uma deitada. E como é que tá em menor número se é torcida única? Quer dizer, deitou... Aí, presidente do Santos, que eu tenho que escutar. Ô Alê... O tempo Oba. Tava ruim no fim de semana em Santos. Tá. Você tá autorizado a dar nota pra capa da Playboy ou não? Ih, rapaz. Com respeito aí que é filha do Datena, hein, mano. Datena é parceiro homem, nosso, hein? Tá autorizado ou não? Datena é parceiro nosso. Foi a gente que contratou ela pra ir pra... E nem a gente que fez ela também. Você tá autorizado ou não? Eu tô, claro que eu tô. Então nota pra... alisar o piu-piu? Nota pra filha do Datena, velho. Pra mim é nota 9.99. porque 10 só a dona Incrível. Você aí. É aí. Comentarista aí. Esportivo. Aí. Olha, não espera molhar o bico. Aí. Desagradável, dona Encrenca ficou ouvindo essas coisas, o Ale Oliveira elogiando mulheres da Playboy. Não, não, 9.99, porque 10 é encrencona só. Tá certo ou não? Mas ela pensava que ela era 10 e o resto era 5. Sua nota, mano. Eu não dou nota pra filha de amigo meu, não, velho. Não? Seria tão antiético quanto chegar aqui e falar, por exemplo... Deu. Não, tá errado. O Ben já vai ser o primeiro ou tá na fila da banca? Eu discordo. Vai colar a página ainda. Eu, quando tiver esses e-mails aí que eu vejo que o conteúdo é esse, eu vou falar, desculpa, eu agradeço, mas não vou abrir. Mas você não dá, você não dá nota porque é filha do seu amigo, é isso? Sim. Não, mas eu tô dando nota artisticamente, que é a minha opinião. Mesmo assim. Nota artística. Claro. Tipo o júri do Faustão. Soma, nota artística. Sua nota, soma. É, na revista é nota 9,75. Produção. Também, boa. É. Boa. Vamos lá, mais uma mensagem aqui. Chama a Letícia pra vir aqui. É, você conhece? Ah, é que você conhece! Essa mora no Matador! Ela trabalha na Fox, velho. Trabalhou na Fox. Ah, porque ele conhece e fica tímido de dar nota. Não, pelo contrário. Pelo contrário, eu conheço algumas capas de Playboy e se não tiver um vínculo de amizade com o pai, é complicado, velho. Você imagina algumas cenas aí, você fala, não vou dar nota, velho. Não vou dar nota. É mó treta, RG. Imagina, por exemplo, você tendo que dar uma nota. É, se algum dia, porventura, vai, uma neta sua faz um trabalho artístico assim, você vai ver a revista? Eu não veria, cara. Eu não aprovaria. Procura o Instagram da filha do Nelson Rubens. Filha do Nelson Rubens? Tem. Que é legal? É verdade. Mas vamos à última mensagem aqui. Por exemplo, ó, o Ratinho, mandaram as fotos aí da filha do Ratinho lá. Sim. O Ratinho também, cara, eu também não vi. Eu vi que era filho do Ratinho lá, já falei, não vou. Mas ver, ali, mano. Foi outra coisa, foi coisa vazada, não foi legal. Mesmo assim, é nude. Aqui não, é contratado, mesmo autorizado. Assim, mesmo só, né? Um turu. Tem um pra complexo ela é importante de... que vejam, né? Pra ela ganhar mais. Você tem que ver que as pessoas inclusive, querem que você veja. Tá assim? O Álvaro José, um abraço pro Álvaro José aí também, que ouve a gente aí. Grande também, Álvaro José. Também não vi o trabalho da Fernanda Paes Leme. Pra você, Leme, a Fernanda Paes Leme é homem. Não vi também, não vi também. Sim. Eu queria saber do mano o seguinte, tirando... A revista Globo Rural. É. Quantas capas de revista você já pegou na sua vida? Não, nenhuma. Nenhuma. A Thaís acabou com a vida dele logo cedo. Logo cedo. Quando ele tava pegando no breu, chutou namoro. É, ele comecei a namorar ele cedo, pensou cara. Que ia. É. Não, quando começou boiadas, o sucesso RG... do rádio, você sabe que o pessoal de rádio pega todo mundo, né? Verdade. Domênico que o passa, diga. O Domênico que o diga, né? O homem que já... Nossa. É impressionante. Mas na hora que a criazinha... Na hora que o mano pensou que... Na hora que eu ia entrar, acabou o jogo. Acabou. Que o mano fez apitou. Que nem o Donô, que foi casar com 50 anos de idade e até os 45 catou tudo. Pegou mais do que o Fernando Prison. E aí é... Quando você fala tudo, é... Tudo. Tudo. Tudo. Tudo. Porque quando você é álcool e gasolina, você... É total flex, você tem o dobro de chance na noite, né? Por isso que o Domênico é um cara versátil. Ah, assim. Coisa linda, Dodô. O bom, Domênico Sombra, não queria nem ver RG, cara. Bom, Sombra, me explica uma coisa. O que aconteceu com o Michael? Aquele Michael que chegou com o status e jogando bem. O que aconteceu? Será que foi o Rogério que fez alguma coisa com que ele parasse de jogar o que ele jogava no ano passado? O que ele fez pra gente? Me explique, porque não dá pra entender. Vai, Sombra, explica aí, velho. Se vira. Às vezes os bons jogadores têm as suas fases ruins, né? Agora o Michael também tá machucado, né? Nem dá pra criticá-lo aí pros últimos jogos, porque nem jogando ele tá. Não dá nem pra falar nada. Mas eu acho que assim, como centroavante que às vezes vem numa época de não saber fazer gols, tem o zagueiro que também vive um mau momento. Agora, do Michael eu sei que dá pra esperar algo melhor. Porque já provou. O ruim é quando você tem um zagueiro que não dá pra esperar nada, né? Aí é que a coisa é triste. Não é mesmo? É isso. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. RG, quem ganhou a camiseta do estádio com apoio do fitcamisetas.com.br. O nosso remédio Dorgival Belo. Dorgival! Boa, Dorgival! Um antes, outro depois. Consulte sempre seu médico. Ganhou a camiseta com apoio de fitcamisetas.com.br. Tem 3 dias úteis para retirar entre 9 da manhã e 5 da tarde. Um abraço para todo mundo. Amanhã tem mais Estádio 97 aqui na Energia. No oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's.

Grande Fred. Dá um feliz aniversário, viu, beijo, Fred? Beijo, feliz aniversário, Fred. Tudo de bom, hein? Parabéns. Bom, hoje eu vou começar com duas músicas brasileiras. Tá acontecendo um fenômeno. Deixa eu ver, tá rolando a voz dele? Não, ainda não. Tá, deixa eu fazer um loop. Pronto. O que acontece? Tá rolando um fenômeno aí no mundo da house music que as pessoas estão olhando pro Brasil, pra música nacional. E isso já deveria ter acontecido há uns bons anos, né? Porque, né, música brasileira é fenomenal e tem todo esse swing. Então eu vou começar com duas músicas, uma de um cara chamado Man Made Music. Bem brasileira mesmo. É, essa é um edit do Jorge Ben. O cara não é brasileiro, você vê, né? O cara é de outro país, mas ele fez um edit Jorge Ben. Aí depois eu vou tocar um edit meu pro Bebeto. E aí eu vou tocar, né, enfim, vou fazer alguma coisa, eu nunca sei o que eu vou tocar, mas no final eu quero falar um pouco desse fenômeno. Espero que vocês gostem e dancem. Mas porque... é uma delícia ouvir essas coisas diferentes. Gente, né? Eu acho incrível. Faz a mesmice. Exato. Bom, falou tudo, Ju. Falou tudo. A música, ela é tão ampla, você tem tantas possibilidades, flertar com tantos estilos, que eu acho que tocar a mesma coisa que todo mundo toca, ou ouvir a mesma coisa todo santo dia... Abre um pouco a mente, né? Eu acho que vale a pena você se dar a oportunidade de conhecer novos ritmos. Criatividade, gente. Vamos. No final, quero falar mais sobre isso. Leonardo Ruas na Energia. Night Sessions. Luciana, Luciana, Luciana. passagem na terra, 108 anos de batalha, de luta, por tudo que você me ensinou, de quando você me dizia, preto velho não aguenta mais, dizia, preto velho quer morrer, preto velho não aguenta mais, preto velho tem 100 anos, preto velho nunca teve paz, preto velho quer morrer, preto velho não aguenta mais, preto velho tem 100 anos, preto velho nunca teve paz. Sessions.